Tá no ar, Estádio 97, da Energia 97. Oferecimento da S, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos! Opa, boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Na verdade, eu tenho Não vou dar boa tarde. Eu tenho uma bomba pra falar a verdade, né? Sidorf no Corinthians. De novo? Sidorf no Corinthians. Vai pro inferno. Tem uma bomba também aí, que jogador do Palmeiras pode estar indo pro São Paulo, também pulando muito. É mesmo? O Kardec, pode estar indo pro São Paulo também, igual o Predson faz aqui, pô. Não. Fala a verdade. Kardec, bomba de 2 anos atrás, tá louco? Bom jogador. Ô, batei, então vamos arrumar uma outra espuminha, velho, porque essa espuminha que puseram aqui parece que o cara fez um gargarejo com urina de rato, velho. Joga louco. Espuminha com... Não, espuminha do microfone. O cara deve ter feito aqui um gargarejo com urina de rato, velho. Você volta, e é isso, mano. Opa, obrigado. Hoje, tudo bem, mano? Tudo bem aí, mano? O que vamos? Tudo certo, velho? Beleza. Dudu. Opa, beleza, Dudu? Olha, o mano prometeu que hoje ele vai fazer um programa como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Ele vai fazer 30... Ele vai, até vindo quer dizer, programa, com relação ao que é, aos 150, processos? 150 tá ligados. Tudo bem, mano? Beleza. Você faz falta aqui, mano. Muito obrigado. Faz muita falta, mano. Obrigado. Exatamente. O mano de 7, 8 anos pra cá se androgenou. Aquele linguajar meio ele. Rebuscado. O cara aprendeu, ué. Vocês deviam dar graças a Deus, velho. Eu a cada semana tinha que ir na sala do Fernando lá responder um processo. Não lembra disso, mano? Mas isso é outra história. Isso é outra história. É que naquela época você era um irresponsável. Não, mas ainda sou. Mas você podia ser um cara. Um pouco mais. Não é mais. Ele pode ser um cara responsável. Mas com aquele linguajar, né? Maluqueiro. Mas eu sou, velho. Aqui é povo. Aqui é povo, mano. Povo. É nós, é Corinthians, entendeu? Caramba, seu Bento. Vamos aí, Sombra. Boa tarde, seu Bento. Boa tarde. Seu Bento. Fazendo um joguinho aí. Eu nem sei quanto acabou, mas rapaz, tava um jogaço. Que é o final. Tá 4x4 lá. 4x4? Você viu quantos gols de falta no jogo? É, então, Barcelona. Eles todos se inspiraram em mim, no Juninho. É, você batia muito. Verdade. Né? Mas, deixa eu ver, posso falar uma coisa? Eu tava assistindo o jogo. Tava assistindo o jogo aí. Hora que fez 4x1, os caras estavam do meu lado assistindo e falaram assim, velho. Vai ser um monte, já era. Sevilha de futebol. Que jogo é esse valendo o quê? É super. O encontro do campeão da UEFA contra o campeão da Champions. É a Recopa dos caras. Recopa dos caras. O jogo tava 4x1 pro Barcelona, o jogo tava morto. O Barcelona tava matando. 4x4, o jogo tá correndo. Eu não sei a regra se vai pros pênaltis ou temos prorrogação. Entendi, mas o jogo também tá não sei. Beleza. Quer saber? Eu prefiro mais bem um 0x0 trabalhado. Do que um 4x4. 4x4 é legal. Jogo de intervalo de escola, velho. Tá de brincadeira, 4x4. É legal. Ah, eu não acho, Domênico. É legal. Eu não acho. É uma prorrogação o jogo. Ó, Corinthians São Paulo, com 1x1, foi muito mais legal do que esse 4x4 aqui, velho. Isso aqui tá parecendo aquele jogo de intervalo na escola, todo mundo correndo atrás da bola. Pô, mano, mas um time perdendo de 4x1, um campeonato oficial, queira ou não, é a Supercopa dos caras. E aí vai, e faz 4x4. Isso rolando a prorrogação. Isso mostra que o Barcelona não é tudo isso. O que tá acontecendo com a internet? Tá, um 4x4, quando não é o seu time... Que tá tomando... É sensacional, é sensacional. Mas sair de 4x1 pra 4x4, porra, num tempo só, mano, sensacional, eu acho, cara. Ó, tô vendo uma manchete aqui no Globo Esporte aqui, ó. O que foi agora? O título aqui, ó, só piora. Após goleada por 5x0 no Grenal, torcedores invadem o CT do Colorado. Tem um cara aqui gritando contra os jogadores aqui, Sombra, falando, baixa a calça pra ver se eu não te chupo. Não, ele não falou isso. Juiz, porra, juiz, olha aí. Isso, meu Deus, juiz. É verdade, isso. Você não falou isso. O cara falou pro jogador aqui, tá ameaçando, tá certo? O jogador do Internacional de Porto Alegre. Ô, mano, agora fala a verdade. Fala. Quem nunca aqui foi no banheiro e não ficou manjando? Eu nunca. Ah, que isso, meu irmão. Fale pro senhor aí. Todo mundo já manjou. Fale pelo senhor. Quem não manjou, que atire a primeira calcinha. Fale pelo senhor aí. Os torcedores aí. Fale pro senhor. Você nunca deu uma olhadinha pro lado? Não. Ah, como não? E ele fica assim, esse fez a Fimoges, não. Eu, quando vou no banheiro, eu fico no do meio, pra poder ter duas chances de manjar. Ah, é? Porque se você vai no do canto, a pessoa pode não ficar ali no meio. Agora, Aguinaldinho, se o senhor fosse no banheiro e tivesse que escolher duas pessoas pra o senhor ter ao seu lado no mictório, quem o senhor escolheria? Escolheria a Domênica. Ah, é? Eu, Domênico. A Domênica, sua mãe. Pô, a sua mãe e eu, vai junto lá. É verdade. Quer dar sua mãe pra mim? Você gostaria que o Domênico tivesse irmão gêmeo? O quê? É. Seria, olha, uma homenagem inesquecível. Seria uma coisa gostosa de chupar sua orelha. Eu não entendo o porquê que vocês têm pegando nos seios da outra Domênica. Eu gostaria de saber o porquê que o Aguinaldinho aí... Porque você é gostosa. Eu quero saber por que o senhor vem pra cima de mim. Porque eu tenho um tesão louco, você olha pra você e fica louco. Eu não tenho nada contra ele. Acho um bom cantor, inclusive. Ele gosta. Não acho que... Não sei se ele é ou não, né? Eu não sou, não. Você está aqui no cara. Então, eu não sei. Você não sabe o que você fala. Eu não sei por que vem pra cima de mim. Ele gosta de você, né? Mas vai pra cima do Mota. Mota que gosta disso aí, e hoje eu vou falar pra você que a avó gravou o programa dela. E o Domeniquinho está de novo. É mesmo? Mas de novo. Você não gosta? O senhor está denegrindo a minha pessoa. Não, é o bonequinho. É o bonequinho. Ai, meu bonequinho. Já. É o bonequinho de pano? Padre. Ah, Domênico, cada um tem o seu amor. Cada um tem o seu amor, por exemplo. Vai, o Mano gosta da Thaís. Meu boneco aí, o sei lá, o Portuga gosta da Gina. Isso. E o Aguinaldo gosta de você. Eu adoro brincar com a Domênica de Langolango. Mas ele não vê nada. Gosta do Tote? Já brincou de Langolango? Eu brinco com a Domênica de Langolango. Eu aperto atrás e ele soca pra frente. Ele soca? É o Langolango do Domênico. Langolango do Domênico. Olha só, eu sou um cara de família. Filha, sabe? Tenho duas filhas. Você fica aqui casado, bem casado. Aí vem esse trouxa fazendo esses códigos. Você tá louco, bora. Ô, seu bem. Vamos embora, vamos começar com o Tricolor. Tricolor? Ô, Fera, tô pulando no muro, Fera. RG, quando você entrou em rádio, você pensava que era mais fácil, vai. Ô, Fera, tô pulando no muro, Fera. Tô pulando no muro, Fera. Tô indo, é? Pode ir. Tô pulando, Fera. Pode ir, não tem problema. Figueirense. Falar a verdade, né? Ó, semana boa pro Tricolor, hein? Figueirense amanhã. Não conta só com o Michel Bastos, ele não tá... É Figueirense quem mais? Ele não tá machucado, essas coisas, mas vai dar uma segurada, jogo Figueirense, certo. Pra não dar aquela forçada. Talvez expectativa também do atacante lá, o Wilder, também não vai pro jogo, né? Também uma Figueirense segurada. Figueirense é lá ou cá? Figueirense é lá. Em Figueira. Lá em Figueira. Em Figueirense. É isso aí. Lá em Figueira, tá. É. Fala aí, Martinho. O que tá rolando aí? Não, mesmo? Fala você, vai. Termina as manchetes. Não, acabou. É isso aí, senhor. Então, por que a semana é boa? Porque tem o Figueirense, você falar, olha, tudo bem, não é que vai ser fácil, mas antes enfrentar um adversário que vai mal no campeonato, do que enfrentar Galo, do que enfrentar Corinthians, Sim, do que enfrentar verdade. Cruzeiro. Galo maravilhoso. Né? É. Então, não é verdade? Quem que é os últimos do São Paulo? É Figueirense? Figueirense e Goiás em casa. Nossa. Porra, mas é um... Olha... É bem legal. É legal, então, acho, na teoria. E o São Paulo está a 2 pontos do G4. Então, o São Paulo tem a chance de fazer 6 pontos. Tem. Pelo menos 4, vai. Pelo menos 4, então... Não, 6. Mas dá pra fazer 6. Dá pra fazer 6 pontos. Com uma certa felicidade, dá, dá pra fazer 6 pontos. Se pretende realmente, ainda pensa... No mínimo, em G4, quem sabe, né? Matematicamente dá pra pensar em título. Pensar em disputar em título pelo futebol que está jogando ainda, não dá. Pensar em G4, dá. Ou seja, tem que ganhar esses dois jogos. Tem que ganhar os dois jogos. Time pra isso tem. Pra ganhar os dois jogos, tem, lógico. O futebol de São Paulo melhorou muito. O São Paulo foi melhor que o Galo, não pelo placar, mas foi melhor que o Galo e foi melhor que o Corinthians nos dois jogos. Deu muito azar. Ele teve mais volume de jogo e a bola não entrou. Então o São Paulo foi melhor que o Galo, no meu entender. Teve muito azar. Tudo bem, você pode dizer, incompetência. Tudo bem, também tem um pouco de incompetência na conclusão, né? Mas o São Paulo evoluiu o futebol. Eu entendo que, poxa vida, se você foi melhor que o Galo e que o Corinthians, por que não ser melhor que o Figueirense, né? Não, não vou nem dizer do Goiás, acho que o São Paulo tem tudo pra ganhar do Goiás. E por que não ganhar também do Figueirense no campo do adversário? Então, São Paulo pode fazer 6 pontos. Tá. E outra coisa, tem esse rapaz aí que joga no Vitória e pertence ao Náutico. É. Dizem que deve ser um novo reforço, né? Rogério. Chama Rogério. E dizem que é um jogador aí. Ó, eu nunca ouvi falar desse jogador aí, não sei. Quem já viu, diz que é mais um Oswaldo da vida. O apelido é Messi do Nordeste, né? É, Messi não. Neymar. Neymar do Nordeste. Neymar do Nordeste. Não é Messi, não. Se fosse Messi, era bom. Mas não muda muito, né, velho? Neymar e Messi, pô, tá bom. Mas dizem que faz aquele gênero correria e na hora de finalizar não vai bem. Ele é meio igual ao Rildo. Mas se for pra chegar, tudo bem que chegue. Também não deve ser jogador pra chegar e ser titular, deve ser jogador de composição de elenco. E o grande buchicho do dia foi a história, em vários lugares, pessoas dizendo, em alguns veículos dizendo que estariam em reunião, hoje teria havido uma reunião entre Ataíde Gil Guerreiro, Valdívia e o técnico de São Paulo. Em paralelo a isso, um ouvinte nosso, eu não sei se... Eu não gosto de dizer que o ouvinte é mentiroso ou não, ele deixou até o telefone dele. Deixou até o telefone dele, né? Verdade. Um ouvinte, eu não vou dizer o nome do ouvinte, bom. Mas ele passou o telefone e tudo, falou assim, olha, nesse momento estão aqui no prédio onde eu trabalho, onde o doutor Ataíde supostamente teria também o escritório dele. E esse ouvinte disse, ó, tá aqui, em reunião aqui, ó. Isso é a fonte verdadeira, né? É, tá vendo? Esses mizom aqui, parece, né? Parece fonte verdade, é verdade. É igual aquele do aeroporto, né? Fonte forte. Então... Assinatura do empréstimo. Ô Mota, para de obstruir o caminho das pessoas. Na hora que der, você senta na cadeira e faz o programa. Olha esse Mota. Verdade, né? Olha esse Mota só atrapalhando as pessoas. Não é, Benjamin? Tudo ele reclama. É impressionante. É impressionante, e hoje ele veio, cuidado, quem comeu o tal do bolo de erva doce dele aí? De fubá, ele faz bolo, né? Eu comi bolo de erva hoje. Bambolho, beleza, oferece, é isso? Fez bambolho. Você comeu? De quem que era o bolo de erva que tava aí, meu? Você comeu? Você sabe o que tinha nele, né? Sim. Você sabe, né? O que tinha nele? Laxante. Só com o cone do silêncio. Ó, eu do Mota... bem feito bolo, bem você não me ofereceu, então. Ô, Domênico, se eu estiver no deserto... Dias perdido. Só com o cone do silêncio. E ele tiver um copo d'água, eu não quero. Você tá brincando? Ela não sou eu. Mas ele já passa mal depois. Ela não sou eu. Ele já trouxe copo d'água. Mas, gente, vou falar uma coisa mais importante do mundo. O que é? Entendi. Esse cara, se isso for verdade. Que bolo? É o bolo de erva. Cara, bolo vai ser o São Paulo trazer o Valdívia, se for verdade. Eu falei o maior absurdo. O maior absurdo da história do São Paulo. E o bolo estão acabando com o São Paulo. Por quê? Esse cara. Ele é bom. O cara que tirou sarro do São Paulo, fez o chororô. Esse cara é chinelinho. Mais um chinelinho. Dá licença, deixa eu falar. Só um fala, só um minuto. E o bolo de erva, hein, meu? Aí, esse cara... Só um minuto, você vai falar, mas só um segundo. Eu vou pedir pra produção que grave. Porque vai que o Valdívia vem... Estoura, arrebenta o cara. Não. Vai chorar. Não. É assim com ele. Não. Porque eu não gosto desse cara. Acho ele chinelinho. Sempre critiquei quando falavam do Valdívia aqui, não foi? Não é verdade. Até o Rudy tava falando, é verdade. Você falou, ele joga bola, mas para, não tá no departamento. Mas deixa eu falar besteira, mas é verdade. Não, mas é ele o Sombra... Eu tô falando que eu não gosto do cara, o Sombra criticava. Eu acho um absurdo. Uma falta de respeito com a história do São Paulo. Mas que ele fez falta de respeito com o São Paulo? Ele, cara, nunca gostou do São Paulo. Qual foi a falta de respeito do Valdívia? O chororô é falta de respeito com o São Paulo. Ele sempre falou mal, o cara é um chinelinho. O São Paulo não precisa de mais um chinelinho. Quem é outro? E ó, eu duvido. Deixa eu falar, cara. Então, você falou assim: Sombra. O São Paulo precisa de mais um time, que é outro. O Valdívia tá pra. Quem mais? O Valdívia, só Fabiano. O Valdívia. O São Paulo foi melhor em campo domingo. Só minuto. O Valdívia. Jogo. Só porque seu brother se falando bem. Só minuto, gente. O Valdívia se vier. São Paulo. Não interrompe o Domênico. Olha, difícil. Deixa o Domênico falar. Peraí. Vamos organizar. O Mota, você não pode confundir. Você não pode ficar tão nervoso assim. Calma, dá uma. Pronto, você falar, mas não precisa ficar desse jeito. Nossa, o mundo vai acabar agora. Fala, Domênico. Eu queria saber, porque a especulação do Valdívia no São Paulo, essa é a especulação. Eu queria saber se é esse ano ou ano que vem. Não sei, Domênico. Sabe por quê? Não tenho a menor ideia. Porque o Rogério Ceni, óbvio que o Rogério Ceni não vai com a dele. Certo, é verdade. Por causa da final de 2008, que o Mota falou do chororô, e depois teve um jogo do Palmeiras São Paulo, que ele tentou até dar um rodo nele, um rodo, lembra? Isso. Então, isso é, tá claro, né? Tá claro pra todo mundo que o Rogério não vai com a dele. Aham. Não vai. Mas tinha um negócio então, se o Rogério também, para esse ano, ano que vem ele vem, beleza. Eu queria saber se é esse ano ou ano. Se ele vier esse ano, velho, a coisa vai ter que ir embora. Mais ou menos, só pra arrematar, o Rogério também tinha um não um problema, o problema é provocação de campo. Com o Pato, que o Pato fez um gol de pênalti uma vez, não, mandou, o Pato quieto, não. Mas teve sim. Teve, então, Domenico, eu acho que isso é coisa que fica no campo. Você trazer pra fora do campo, isso é bobagem, uma conversa resolve. O cara tem que ser profissional, né? O cara tem que ser profissional, gente. É outra coisa. Fica no campo. É, teve o mesmo problema com o Pato também, teve um atrito. O negócio é o seguinte, Domenico, primeiro eu vou falar em relação a essa possível vinda do Valdívia, se é que há algum fundamento. Cara, o Valdívia do Palmeiras, eu não quero no São Paulo. Porque o Valdívia do Palmeiras... Qual do Palmeiras? Da primeira passagem ou da segunda? Não, esse que tá agora. Ah, esse agora. O Valdívia do Palmeiras não joga, cara. Eu entendo e vejo qualidade no Valdívia. Sim, ele é bom. Ele é bom jogador. A seleção do Chile é interessante. Mas não joga. Mas não joga. Mas não joga, cara. Não e ele mesmo declarou. Eu não vou. Uma entrevista dele, Sama, que ele falou que ele só não jogou mais porque ele bebia na noite. Ele falou. Foi ele que falou, não foi o Palmeiras, nada. Foi ele que falou. Eu não vou me ater aqui se ele faz esse negócio de chororô. Você sabe por quê? Se ele fez isso em algum momento, é porque ele tava lá, é jogador também de personalidade e que fica, e provoca o adversário. Sim. Tá certo? Esse tipo de jogador eu quero mais no meu clube, porque o Amoroso era assim. Ele chegava e chamava pra ele o jogo, e o Valdívia é o tipo do cara que ele, quando ele quer, ele chama pra ele o jogo, ele assume a responsabilidade. Quando ele quer. Não é jogador que se esconde. Ele não se esconde. Não, o Valdívia não se esconde. Não. Em jogo ele não se esconde. Quando joga. Quando joga. Só que o problema... O problema é jogar. O problema é jogar. Quando ele tá lá, ele resolve. É. Sim. Você entendeu? Porque ele ajudou muito o Palmeiras a ficar na primeira divisão. Exatamente. O futebol... Então, assim, esse tipo de orgulho eu não tenho. Esse tipo de orgulho eu não tenho. Isso aí tem que acabar. O problema é que o São Paulo, ele não pode ficar com esse tipo de contratação de nome. São Paulo precisa ter jogador... efetivo. Que joga, né? Que joga. Jogador que, ó, você pode contar. Não, você pode contar que ele vai jogar. Você não pode contar mais com um jogador que você fala assim, não, olha, o músculo do cara, não... ah, não, ele dá pra jogar um, dois jogos. Elástico velho. Exatamente. Não dá. A gente já viu o Luiz Fabiano um tempo atrás. Porra, quantas vezes se machucava? Ficava meses. Não é à toa que o Palmeiras, se é que ofereceu um contrato de produtividade, entendeu? Porque já estava ligado no esquema, né? E também você precisa entender, se é ponto verdade que o São Paulo quer o jogador, se é verdade que o Valdívia quer ir para o São Paulo, se isso não é uma birra de lado a lado. Pode tá? ser também, pode Porque ser. O Valdívia, ele é birrento. Do outro lado, precisa ver se a presidência do São Paulo também não quer para agulhar o Paulo Nobre. Sim. Porque, de certa forma, se o Valdívia vai para o São Paulo, fica no ar aquela coisa, pô, vai que esse cara joga muito e eu me e o torcedor é exatamente, e aí o torcedor do Palmeiras fica pra jogar o torcedor do Palmeiras contra o Paulo Nobre. Sim, pode ser. Você entende? Tem muita coisa dessa. Sim. Tem muita coisa dessa. O Aidar, ele é meio orgulhoso. Mas eu vejo isso daí como uma provocação também. Paulo Nobre e Aidar, né? Hã? Parece dois moleques esse encontro, de... esse provocação. Encontro da um tira o jogador do outro. Parece dois moleques. Ou esse moleque. Possível encontro aí da diretoria de São entendeu? Paulo com o Valdívia. Aquela coisa do Dudu. Ah, tomou chapéu. Agora vem cá. Kardec. Teve o Kardec. Teve o Wesley. Ah, deu o Dudu. Agora vem o Valdívia. Então, acho que você tem que ter muito sangue frio. Não ficar tratando o futebol como vou levar esse, vou levar aquele por causa de provocação, não. Efetivamente, o que esse jogador produz? O que ele produz? Não é só rua provoca... cima contra rua de baixo. Só provocação, mas São é que Paulo tá, ganha. O Valdívia é um cara que não dá pra questionar quando ele quer jogar, ele sabe. Tá certo? Tecnicamente é bom jogador. O problema do Valdívia sempre foram as lesões e as possíveis... Não vou dizer o termo que eu gostaria. Não é isso. Mas tem muita gente que fala que o Valdívia é chinelinho. Tem gente que fala que o Valdívia é chinelinho e que ele às vezes faz corpo mole pra não estar em campo. Ele mesmo falou, quando ele não tá satisfeito com alguma coisa que o clube tenha prometido e não tenha cumprido. Então, o Valdívia, tecnicamente, Domênico, quando ele quer jogar... Negável, né? Quando ele é um cara que tá em campo e ele tá com tesão pra fazer a coisa, ele joga bem. Ele é um cara que tem técnica. Negável. Mas o grande problema do Valdívia são os excessos das lesões que ele tem, tá certo? Esses excessos aí que ele comete também. Muitas vezes que agora ele falou que ele abandonou à noite. Eu não acho, cara, porque tem alguns caras aí, amigos meus aí, que já viram ele na noitada, tá certo? Então é complicado também. O cara chegar e falar, abdiquei da noite. O cara pode sair, não vou falar que o cara tem que ser um presidiário. Mas o cara, principalmente, Domênico Gato, quando tá lesionado, tem que evitar algumas situações. Porque a torcida que tá na noite também e gosta do cara, o cara vai falar, e aí, mano, pra jogar o cara não presta. O cara não tá bem. Agora, pra curtir a noitada aí no dia seguinte aí, não, cara, tá, vai. Não tá 100% fisicamente, cara, não pode. Quem faz bem o cara? A mente sã, a mente sã. Mas você dá uma relaxada, Sombra, faz bem, pô. Com relação ainda ao possível encontro aí que você citou aí do Ataíde com o Osório e com o Valdívia, é aquele tipo de coisa, velho, que é pra ver e ser visto. Tá certo? Sem descrição nenhuma. O cara, quando vai trair a mulher, Domênico Gato, quando ele quer fazer a coisa bem feita, ele vai para um lugar onde as pessoas não o vejam. Agora, a partir do momento que você faz um encontro em um restaurante... Não, além de acontecer, ele quer que seja noticiado. Repercuta. Ele quer expor isso daí. Que seja repercutido. Mas deixa eu falar. Ele quer que repercuta na mídia assim. Esse mimimi do Mota aí... Mota, você sabe? O mimimi é a opinião do cara. É, não é opinião nada. Amanhã o Valdívia vem, faz dois gols e baba ovo. Ele é assim... Ele é igual bolsa de valores, ele muda a cada hora. O Mota é muito emocional, ele pode mudar, é. Quer te falar, se o Valdívia for pro São Paulo, é legal pra caramba, pô. Do mesmo jeito quando o Ganso... Leva pro Corinthians. Olha, tinha um papo aí, não sei, viu? Embora feira. Quando eu ouvi uma versão... O cara é chinelinho. Quando eu... Não, você mesmo criticava o cara. É legal. Você várias vezes criticou o Valdívia. Você não entendeu o que eu falei? Você não entendeu, você me cortou? Ué, você várias vezes criticava, o cara gosta de estar elogiando só porque... Não, eu não tô elogiando, o Valdir, é que você me cortou. Você é palhaço? É que você me cortou. Nossa. Cuidado, né? Inclusive. Ele não tem argumento, ele grita, ele corta os outros. Não tô gritando, tô falando sério. Você sempre criticou o Valdívia. Mas eu não tô elogiando. Você sempre criticou. Você sempre criticou, agora você tá mudando a opinião? Eu não tô... Nervoso, tá mudando pele, sim, né? Você é amarelão, então assume a tua opinião. Nossa! Eu vou assumir minha opinião quando eu puder dar. Tô brigando, a opinião. Então, você queria o Valdívia no Corinthians hoje? É muito legal pro futebol, sim, esse tipo de transação. Isso gera... Então leva pro Corinthians. Não, eu não sou o Roberto. Eu não sou o Tite. Mas você então pudesse, responde, você leva? Hã? Você levaria? Olha, se o Corinthians não tiver hoje um meia... Não tem pergunta sim. Não é essa. É, tem sim. Perguntei que tá o Valdívia no mercado e hoje o Corinthians tem o time. Pelo tem. Amor de Deus, quer ou não quer? Você compraria ou não compraria? Eu critico... Pergunta pra você, meu mano. Eu critico o Valdívia há muitos anos. O Valdívia que jogou a Copa América, pode vir. Não tem isso. Gente, não existe, não existe, existe só um imagem. Valdívia de lá. É o Valdívia. Foi três de jogos na e aí, Copa América, quer quatro quer? Jogos. Se eu tenho, depende das opções que eu tenho. Se eu tenho, quem tá desesperado atrás de um meia aí é o São Paulo. É o São Paulo. Tá, mas você pegaria ou não? A pergunta é essa. Ganso, você pegaria ou não pegaria o Valdívia? O Valdívia que jogou a Copa América? Pô, pode vir. Hoje. Então, mas é esse que mas é o problema. Mas dá pra você contratar o Valdívia que jogou a Copa América. Esse que é o problema. Porque ele nunca vai ser só ele, né, Valdívia? Você acha que vale a pena no custo-benefício trazer o Valdívia hoje? O Valdívia pro São Paulo... O Valdívia pro São Paulo... O Valdívia pro São Paulo é uma contratação do jeito que o São Paulo gosta. Não paga nada. Jogador sem contrato. Vai pagar salário, deve talvez... Pagar, mas você paga luvas, né? Sim, mas não é aquela coisa que você vai pagar 7 milhões de euros, mas cê, 6 milhões de euros. Mas é um jogador que se vier, vai querer amarrar um contratinho de uns 3 anos. Ah, pode ter certeza que deve pedir uns 3 milhões de dólares de luva. Não acho que pede tudo será? Isso. Será? Não, mano. 10 milhões de reais não pede. Eu vou te falar, é uma contratação com a cara do São Paulo. Não paga nada pra trazer. Entre aspas, é uma contratação barata. Deve ter, se entre for aspas, verdade tudo isso que estão falando, segundo, deve ter o Oswaldo Osório. Tem a picuinha aí, tem essas picuinhas do São Paulo com o Palmeiras. Aidar e Nobre. É, então, Aidar e Nobre, São Paulo, gente. E Palmeiras e tal. Cara, pode falar uma coisa que movimento de futebol, cara. Tão mas legal. É um absurdo, Benja. É um absurdo. Mas você babar pro Ganso que não joga duas partidas? Eu tô falando do Valdir, você tá falando do Ganso, então, caraca, que é absurdo? Véio, como tu é que chato. É absurdo? Que é absurdo? Ó, absurdo, né? O cara é chinelinho. O São Paulo... Olha, já começa pelo Ataíde. O Ataíde falou aqui, assim, não vamos trazer o Lugano... Né? Pô, posso falar do São Paulo alguma hora, velho. Tem uma notícia do São Paulo. Fala, mano. Pra você complementar, né? Ô, Mota, você é chato, meu. Vai, o Rudy tá brincando, meu. Tem uma notícia do São Paulo, mas né? Mas você tá de TPM? Ô, Sombra, tem Mota, aí tá o... Não, mas eu não posso falar poder, nunca, velho. O Rudy tá brincando. Não, é que eu impreto, seu que tá falando, não, né? O Rudy. Eu falei, o Rudy. Tem aí os plantão, ele né? Não tem bom humor, velho. Pois não, impreto, seu. Bota complementar em cima, né? Atenção tricolor. Tricolor São Paulino. Seguinte, acabei de receber uma ligação, a Jade acabou de me ligar aqui, né? Quem? A Jade, né? A ginasta? Não, ela trabalha no telemarketing. Jenny! Viu, mano? Ela trabalha no telemarketing, né? Olha só, ela tava oferecendo um serviço de celular, né? Pra um vizinho de um conselheiro de São Paulo. E ela conseguiu ouvir pelo telefone, ele assumindo pra filha que o Valdívia se apresenta amanhã no São Paulo. Então assim, pode cravar. Quem é a Jade? Então, ela é de telemarketing, tava no telefone. e ouviu o conselheiro no, na outra casa falando pra filhinha dele, né, recém-nascida. Meu Deus. Então, em cima disso, Mota, seu comentário, por favor. E o pior é que muita coisa, às vezes, nasce assim. O TPM, o Thiago Machado, o TPM, falou que você pediu uma vez, se eu adoraria o Diego dos Santos. Você falar que o Valdívia desrespeitou o Palmeiras, o Diego dos Santos, o cara foi subir em cima do time de São Paulo pra comemorar um gol e que você queria o Diego lá. E aí? Aí não tem argumento, ele fica de mimimi. Ele ficou bravo comigo, eu tava dando a informação aqui, né? Por que que você não quer o Valdívia? Já falou. O cara é chinelinho. O cara não joga. Ele já falou. Ele tá nervoso. Porque ele fez chororô uma vez com o São Paulo. Fala, Mota. A incoerência da diretoria do São Paulo. O Ataíde Guerreiro entrou até aqui no estádio 97 falando o seguinte: não queremos um jogador velho. O Valdívia não é tão novo. Segundo, para trazer um cara mais sambado, eu prefiro trazer o Lugano. Sambado. Ou Belo, né? Agora é sério. Porque o Lugano tem história no São Paulo, é ídolo. O Ataíde falar que tá conversando mesmo com o Valdívia? Ah, mas ele não vai assumir isso daqui. Mas eu acho que ele não deu declaração pra ninguém. Ele não vai falar. Ele não falou aqui no estádio 97 que o Wesley não tava contratado. O Ataíde falou, não vou trazer o Lugano, não trouxe. Mas ninguém desmentiu. O Ataíde falou, não vou trazer o Luxemburgo, não vê o Luxemburgo, não vem. Não, mas foi o mesmo Ataíde que quando a gente tava falando aqui que o Wesley já tinha um pré-contrato assinado, ele falou, não tem nada. Eu vou defender o Ataíde no caso do Wesley. Esses casos aqui são diferentes. O que dependia, o que ele podia falar, ele falou. O Wesley tinha um contrato com o Palmeiras. Sim, mas ele não. Judicialmente, ele não ia se queimar. Não, mas é que tá. Eu entendo seu ponto de vista, mas é muito grave o cara chegar e falar: não existe nada. Ele tá brincando com a inteligência de todo mundo, e todo mundo sabia que já existia o pré-contrato. Ele poderia se omitir. Mano, ele não precisa responder. Fala, tá assinado, e fala, não sei de nada. Eu não vi esse contrato, você viu? Ele poderia falar isso. Ele falou, não tem nada. Mesmo. Não, ele... Uma coisa é você omitir, outra coisa é você mentir. O que ele falou, não, todo mundo sabia que era assim. Porque tinha um problema, mas tinha um contrato, é diferente. O Luxemburgo não tinha contrato, ele falou, não vem. O Lugano, ele falou, não vem. Muitas coisas que o Ataíde fala, ele fala, é verdade. Agora, tem que ligar pro Ataíde, perguntar, Ataíde, o São Paulo vai trazer o Valdívia? Se ele falar que olha, não, aí, se ele falar não, eu acho que eu acredito que seja não. Até porque o contrato do Valdívia, se não me engano, termina domingo, né? Ou segunda-feira. Terça-feira. Dia 18? 17. 17 é terça, é segunda. Mota, pessoas gostam de você, Mota. Quem? As pessoas gostam. Segure suas emoções. Olha aqui, o Emerson Batista, São Paulino, fala... Depois desse espetáculo deplorável, agora eu sou a favor do Valdívia no tricolor. Ele mudou tudo. Mota do céu, Mota. Segure suas emoções, Mota. Impossível. Se controle. Não, esse é um pensamento pequeno, de bobo, de idiota. Olha, ele chega, porque o São Paulo é muito maior do que eu ou das minhas atitudes. O São Paulo é muito maior que uma babaquice dessa. É o mesmo pensamento do presidente do São Paulo. Tá se apequenando. Tá fazendo a mesma coisa que o Palmeiras era há pouco tempo atrás. Tá se apequenando. E tá trazendo todos os jogadores que o Palmeiras rejeitou, tá trazendo pro São Paulo. Tá se apequenando. Essa diretoria aí tá fazendo isso. Estão acabando com o São Paulo e vocês estão achando graça. Isso aí, aplaude aí, trouxa. Depois não vem reclamar, não. Você viu que ele chamou o Palmeiras de pequeno? Você ouviu? Eu falei a mesma coisa. Não, o que você falou? Repete. Tá se apenando como o Palmeiras estava antigamente. Então você tá se apenando. Mas antigamente tava. Acontecia a mesma coisa, todo dia era um escândalo, todo dia era uma notícia ruim pro Palmeiras. É, conselheiro brigando na mídia. Hoje não sei se é São Paulo. Era igualzinho, tá acontecendo com o São Paulo hoje. Me fala a última notícia boa do São Paulo. Calma, mano. Vai quebrar o vidro aqui, fala. Cuidado. Fala a última notícia boa do São Paulo. Só quero dizer o seguinte, olha só, eu quero dizer uma coisa só. Não falei depreciando o Palmeiras. Falei que é real. O Aidar, teve esse... Vou dizer descuido de falar essa bobagem aí que você acabou de falar também, no meu ponto de vista, né? Que um time como o Palmeiras está se apequenando. É difícil falar alguma coisa com relação a isso, porque o cara, para falar um tipo de coisa como essa, ele precisa ter um pouco de discernimento para poder falar no ar, no rádio, numa imprensa, como foi o caso do Aidar. E hoje aí tá aí, ó. Comprar um jogador aí do Palmeiras, tá aí todo melindradinho. Tomou goleada, né? Tomou goleada, cacete a quatro. Só falta levar o Bruno Oro também. Um time, prestem atenção, os senhores. Um time não se apequena nunca. Se ele tem torcida, se ele tem um passado muito vitorioso, como é o time, como é o caso do Palmeiras, não se apequena nunca. Ele só vai se apequenar se ele quiser. Agora, ninguém tem direito de outras torcidas, e principalmente o rival São Paulo, aí, vir, e principalmente o senhor Mota vir aqui falar que o Palmeiras... Então você não tem capacidade de entender o que eu falei. Eu tô falando agora. Não tô entrando na pilha. Eu tô achando, pilha? Você fala as coisas e eu sou pilha. Mas você tá desvirtuando o que eu falei. Calma, gente. Não vamos criar atritos. Não entra na pilha do seu presidente que falou bobagem. Mas eu não tô falando do meu presidente. Tô falando do meu. Você não entendeu? O presidente falou bobagem. Você entendeu o que eu falei? O presidente falou bobagem. Mas não era do presidente. Você tá falando do presidente. O presidente do São Paulo falou... Mas você tá falando de mim. Tá, porque você acabou de falar agora. Não, mas você entendeu o que eu falei? Eu entendi, achei que você falou bobagem, asneira. Você tá nervosinho, velho. Você não chuta o pau do outro, não. Fala do teu time, mas não fala do outro time. Mas eu tô falando. É igual o seu Aidar. O Aidar foi infeliz na sua declaração. Não é igual o Aidar que eu falei. Foi igual. Eu falei que o São Paulo tá acontecendo a mesma coisa que acontecia com o Palmeiras. Você não entendeu? O Palmeiras viveu no... Ué, o Palmeiras vivia no maré de boa. Exatamente igual. Não, você acabou de falar. Tava se apequenando. O Palmeiras está se apequenando. Não, não falei que está. Estava. Então, puta, estava. Estava, igual a coisa que acontecia com os conselheiros. Estava. Eu acho do manhã. O Palmeiras não tá numa boa agora? Então tá. Bom, então, pronto. Cuidando com o brócolis. Cada um entende o que quer. Está ou estava. Só um minuto. E não vou deixar passar batido isso, não. Não adianta ficar nervosinho e pisar. Tá nervosinho? Tira a calça. Tira a calça e pisa em cima. Você que tá nervosinho. Não, tira a calça. Tira a calça e pisa em cima. Se não tá legal fazer o programa, não faça. Então, assim, não venha com papinho. Acabou de falar. Não, não tô nervoso. Tô respondendo ao senhor, pro senhor. Não falar bobagens no microfone tão importante como o da energia. Como o seu presidente falou também. Falou bobagem, sim. Falou que o Palmeiras estava se apequenando, o senhor foi no embalo do seu presidente aqui. Foi extremamente... Você pode até não aceitar minha opinião, mas é minha opinião. Dá pra você ouvir ou não? Você quer ficar falando nessa porra aqui? Se não, vou falar alto pra cacete, você não fala, fio. Fala, velho. Vamos gritar nessa porra aqui, fio. Tá pegando fogo, hein? Não é. Não é pegando fogo. O cara não deixa ninguém falar, ele tá nervosinho por quê? Imagina, não é porque você tá falando besteira, esse aí. O Mota surra. Eu tô falando do seu presidente e do senhor. Você tá desrespeitando o Domingo. Deixa o Domingo falar. Não é isso, cara. Eu tô dizendo o seguinte. O presidente do São Paulo foi muito infeliz, extremamente infeliz. Seu Mota acabou de vir ao microfone e repetiu as mesmas palavras que o Coelho. Não falou nada mais, nada menos. A mesma. Foi infeliz, pronto. É isso que eu tô dizendo. Foi infeliz no meu ponto de vista. Basta um time isso, como o Palmeiras, um time grande do Brasil, ele não se apequena nunca. Se ele tem torcida, tradição, título, glória, e uma torcida muito grande como é do Palmeiras, que já provou que é grande pra cacete, pegue os números aí. Vê o que a torcida do Palmeiras tá fazendo pelo clube. Isso não é se apequenar porra nenhuma. Isso é pra provar pra alguns cidadãos aí, que vem nas mídias aí, principalmente por causa do seu Aidar e agora o seu Mota aqui, que infelizmente vem e falou a mesma coisa. Eu não falei isso. Falou que está se apequenando. O que o seu presidente falou. Falou. Você só não chamou o Paulo Nobre de pueril. Não importa se estava, se está, cacete. Mas não interessa se estava ou está, pô. Falou. Estava. Está é a mesma porra, pô. Não tem que vir falar. Desculpa, em uma extrema infelicidade. Segue o programa. Mota, pede desculpa e o programa está não. Eu não vou pedir desculpa porque eu não falei nisso. Bate no peito e fala, o Palmeiras é grande. Peraí, ele não entendeu que eu falei o seguinte, que o São Paulo está vendo o momento que o Palmeiras estava vivendo. Eu posso brincar com o Mano de Corinthians, posso brincar com o São Paulo, mas jamais eu vim no microfone e falei que o São Paulo é time pequeno, que o Corinthians é time pequeno. Eu falei time pequeno. Eu falei time pequeno. Eu sou imparcial. Então você não entendeu. O Sombra vai falar. Jamais eu falaria. O Sombra vai falar. Entende o que você quiser. Eu sou imparcial, mas o que o Mota fez hoje tá errado. Mas por quê? A opinião com relação ao Valdívio ou com relação ao Palmeiras? Ele fica pondo isqueiro, ele entra na sua. Ele fica entrando na sua. Eu acho que o Mota chegar e falar assim, olha, eu não quero me desculpar que eu falei que eu tava nervoso, tudo segue normal. Basta o Mota falar, desculpa, errei, eu tava de sangue quente. A gente sabe que o Mota é passional. Pede desculpa, Mota, pro Dodô. Não precisa. Você tá puto por quê também? Mas segue o jogo, não é? Ele falou, ele entendeu, eu entendi. Vamos lá, segue o programa. Segue a porra do programa. Antes do senhor falar. Agora, senhor Mota, você vem aqui e fala que chama o São Paulo de pequeno. É, você falou que o São Paulo tá se apequenando. Você falou que o São Paulo tá pequeno. Mas tá se apequenando. Tá se apequenando. O senhor lava a boca pra chamar o São Paulo de pequeno. Você lava a boca, seu gostoso. Nossa, que legal. O São Paulo é um time de torcida imensa. Legal. Você não então vai. Chama de um time pequeno, não. Beleza. Eu também te respeito. O São Paulo lá pequeno, Paulo lá pequeno, gente, menino. Agora, ponto. Eu tô brincando. Antes do São Paulo. Ô, Mota, eu tô brincando. Olha, a melhor explicação. O que as pessoas não fazem por causa de um time de futebol? Não, mas o Mota tá fazendo tipo. Ele mandou um WhatsApp e falou: Valdívia, venha bem-vindo. Ele mandou aqui. É verdade, eu te mostro o WhatsApp aqui. Ó, aqui, mano. Beijo, tô brincando pra fazer tipo no programa. Valdívia cairia como uma luva. O que passou, passou. Vem, Valdívia. Fala de nós, ô Antes, só pra terminar o assunto de São Paulo. Não, vou encerrar. Mas a melhor explicação sobre esse atual momento de São Paulo. Põe o replay aí, DJ. DJ. DJ, hein? Replay, porra. Esse aqui, ó. Ó, essa é a melhor explicação por tudo que tá acontecendo em São Paulo. Põe aí. O quê? Põe o replay. Replay? É. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Vamos supor que eu tenho uma loja, eu tenho um bar que só vende pipoca e churros. Só que no meu bar, a única coisa que dá lucro é a pipoca. Churros não vende um. Aí eu fico puto, porque tá dando prejuízo no meu bar. E eu fico puto, porque eu tô puto por quê? Porque eu não tô vendendo pipoca suficiente pra pagar. Mas a culpa é do churros que não vende. Ou melhor, a pipoca que tá... Se eu não tô... Se eu pipoca. Ainda não fechei o bar... Não, tá errado. Graças a pipoca. Tá errado. Tirar o pouco que eu tenho é a pipoca que tá me dando. Tem que tirar eu tenho é que tirar os churros que tá me fazendo gastar dinheiro à toa. Churros. Mas a culpa é do churros que eu não tô vendendo pipoca suficiente pra pagar. É a meta, é a meta. A gente tem uma meta, que não tem meta. Se dobrar a meta, eu atingi a meta. Quando você usou ali, Sobra. A gente dobra a meta. Isso é business, meu amigo. O que é isso aí, Sobra? Ninguém entendeu. Se você usar metade do que você usou ali, eu já fico legal, velho. Isso é business, meu amigo. Eu nunca usei uma coisa dessa. Você corta aquilo que não vende. Ô, Sobra, depois me empresta um pouco, Sobra. Hã? Me empresta um pouco. Empresta. Tô da hora, hein, meu. Depois dobramos a beta. O Domênico, do Palmeiras, mais rapidinho, amanhã 7h30. Ah, já podia ser presidente. É, amanhã 7h30 contra o Curitiba lá. O Alexandre deve ser o titular amanhã, hein? Certo. Deve ser titular amanhã, o Alexandre, no ataque do Palmeiras. E a extrema felicidade, pois, voltar no começar, lugar onde só um minuto. Exatamente. Eu tô dando uns 3, 4 blocos em nego que é trouxa. Então, Domênica, dá-se. Não, tem que dar bloco, porque os caras aqui não entendem. Mas vamos lá, vai. É isso aí, acabou. É legal essa ferramenta bloco do Twitter, né, mano? Do Tinder? Do Twitter. Twitter. Ah, teu Tinder, do Twitter, é que talvez saiu do microfone. E tem uma hashtag bombando aí no Twitter. Qual? Au, Motinha Gardenal. Como assim? Motinha tá calmo, velho. Já esteve mais nervoso. E eles não sabem se joga o Nathan na direita ou o Lucas Taylor. Que até outro dia, ele era atacante, sabia, Benga? O quem? Aí ele foi o improvisamento dele. Improvisação. Isso, foi improviso. Na lateral direita, ele foi bem, né, Jojo? E talvez ele jogue, né? Sim. Não, é só um informamento. Domingo, o jogo é extremamente difícil, fácil, como é que é? Um jogo, ô Portuga, você viu algum jogo fácil na primeira divisão? Contra o Vasco é sempre fácil. O resto não é. Mas olha, o Vasco é fácil sempre. Ele tem a cara de ser fácil, mas se você não deixar o jogo fácil, ele se torna difícil. Sim, tá igual Sombra com o negócio do jogo. Não é igual não. Presta atenção que você vai ver que não. O jogo aparentemente... Você fala assim, olha, Palmeiras tá lá em sétimo lugar. Curitiba, lanterna. Último. Porra, teoricamente o jogo é fácil. Mas não é, gente. Se o Palmeiras não souber jogar este jogo, ele se torna um jogo difícil. E o jogo é lá, olha aqui, né, ó, o Palmeiras e o Cruzeiro, ele é um jogo de extrema, de média... Equilibrado, né? Eu diria. Mas o Palmeiras tá na frente, bem na frente da tabela do que o Cruzeiro. Tem um time melhor 17, hoje, 28. Tem um time melhor. Tinha tudo pra vencer. Não venceu, não soube jogar o jogo como deve jogar. Então, contra o Curitiba, eu espero que o Palmeiras saiba... É se aproveitar dos erros do adversário. Ele vai errar. Ele vai errar. O Vasco vai errar. O Curitiba vai errar. O Goiás vai errar. Esses times que estão lá na zona do rebaixamento, principalmente time grande, hein? Eles erram com extrema facilidade. Eu sei porque o Palmeiras passou por esse motivo, por esse momento. O Palmeiras errava com certa facilidade. Muito nervosismo. É nervoso, fica nervoso. A bola queima no pé. A ansiedade de vencer, às vezes, não acontece. Cansou de perder jogo, Jojo, no Pacaembu, assim. Não, e o Curitiba, com a torcida do Curitiba, ela pode ser um fator que pode ajudar o Palmeiras. Pode jogar contra os caras, né? Ah, mas é lá. Mas pode ajudar. Se os caras começarem a errar muito e o Palmeiras fizer um gol, a torcida se revolta contra os caras. Ah, com o Vasco foi assim. Foi assim. Então pode se tornar fácil. E quanto... Agora, viu, mas Jojo? Se o Palmeiras depender e fazer o jogo, o Curitiba, fazer o jogo ficar fácil. O Curitiba, né? Não, só pra passar, o jogador mais conhecido é aquele Rafael Marques, zagueiro. E amanhã tá o escalamento na lateral esquerda. Tá o Ruan. Escalação. Ruan, aquele que jogou no São Paulo? No São Paulo? E no Santos. Tá no Curitiba? Tá. O Marcos Aurélio tá ali também. E o... é, mas ainda não vai tá jogar, lá, Portugal está lá. O Keijson está lá, Portugal. E o não está mais. E o desfalque mais conhecido deles é Kleber. Não Gladiador. Vai jogar o gladiador? Não vai, não, não vai jogar. Nunca. O ataque não é nunca. Rafael. Esse não joga. Rafael Lucas, que eu acho que é o mesmo. Henrique Almeida e o Evandro. Mas, ô vovó, esse Rafael Evandro. Lucas. Evandro. Esse Rafael Lucas parece que leva jeito. Sim, mas. Sim. Parece. E o Marcos Aurélio, que é o melhorzinho, o mano falou. Sim. Tá com, tá com machucadinho. E o grande jogador deles também é Negeb Steiger, vovó. É, é Negeb, né? Steiger. E o Vanderlei joga? Vanderlei tá no Cruzeiro, né? Não, Vanderlei, o goleiro. É do, tá no Vanderlei do Santos. É o Wilson. Nossa, mano, é o Wilson. Que era é o Wilson agora. Que era meu Deus. Que tava na ilha Wilson lá com o... vai. Espero que a gente joga 7h30, é isso? Isso, vai ter tem gol aqui. Vai ter tem gol, 7h30. É. Tomara que seja nosso. Vamos no pique. Mas vamos lá, tem que ganhar esse jogo. Programa. É, ó, é um jogo de extrema... Jogo acho crítico. Que ganha, amanhã acho que ganha. Tem que ganhar. Chega de perder, já perdeu duas seguidas. Acabou, né, a cota, né? Ah, ouvi LG, você tinha uma conta muito boa de quantos jogos pode perder pra ser campeão, amanhã? Ah, no máximo 5, 6 jogos. Então já foi. Mas não tá equilibrado esse ano, mas vai perder mais. Perdeu mais que isso. A GP não tá equilibradinha? Não, mas acho que não. Pegue o Sombra, você tem aí. É que aqui eu não tô sem internet, aqui tá uma desgraça. Todos estamos. Acho que aí tem internet. Coloca aí os últimos campeões, quantas derrotas tiveram? É legal isso, sabe? É, os últimos campeões dele tem pontos mais corridos. De 10, cara. Ah, daqui a pouco a gente duvido vê. Duvido que tenha tido mais de 10. Daqui a pouco a gente puxa, daqui a pouco a gente puxa. Vamos puxar então, meu. Esse é o... Só o Flamengo acho que teve mais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Agora o Narigudo vai falar das baterias Eliar. É isso aí, vou falar das baterias Eliar. E bem lembrado pela galera aí do Twitter aí, que quando o São Paulo contratou o Pato, esse mesmo desequilibrado do Mota descascou o cara. Depois do segundo gol, são juras de amor. É isso aí, Mota. Parabéns. Motinha. Olha só, amigão, você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha a Eliar. E vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Aproveitar e mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Mandar um abraço para o Júlio, grande Júlio Guimarães, para a Carla, pro Marcelo Montanari e pra toda a galera da Eliar. Bateria, amigão, é Eliar Zombinha. Muito bacana. Você já sacou essa nova loja? Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, né, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né, não, JJ? Tem porta-copo do Tricolor, magnânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. Loja do Estádio97.com.br. E hoje tem uma promoção muito legal. Hoje uma promoção muito legal na loja online do Estádio 97. Quem fizer compras acima de R$100, atenção, quem fizer compras acima de R$100 terá um desconto de 10%. Quem fizer compras acima de R$100 terá um desconto de 10% e ainda ganha uma caneca do Estádio 97. A senha do cupom de desconto é, atenção, anote, hein? Sombra, pipoca e churros. Tudo junto. A senha do cupom de desconto é sombra, pipoca e churros. Tudo junto. Porra, eu adoro churros, cara. E pipoca também. Não, mas Churros eu gosto mais que pipoca, cara. Eu gosto mais de pipoca, cara. E qual que tá vendendo, churros ou pipoca? E qual que vendia na sua tese, churros ou pipoca? Pipoca é mais popular, né? Pipoca é mais popular. Mas churros é bem melhor. Gosto mais de churros. Né? Mas a tua explicação foi melhor que a pipoca. Eu comprei uma pipoca, claro. Vou lá fazer na cozinha daqui a pouco. Então vai, atenção, lá, quem fizer compras acima de R$100 na loja do Estádio 97 terá um desconto de 10% e ainda ganha uma caneca personalizada do Estádio 97. A senha do cupom de desconto é Sombra, Pipoca e Churros. Tem que escrever tudo junto. Após efetuar a sua compra, antes de fazer o pagamento, vai aparecer um espaço para você digitar o código Sombra, Pipoca e Churros. Acesse hoje mesmo lojadoestadio97.com.br. Acesse também o facebook.com/lojadoestadio97. Então vai lá, participe, faça a sua compra e adicione lá. Depois da compra, antes de fazer o pagamento, vai aparecer um espaço, você coloca tudo junto. Sombra, Pipoca e Churros. E aí você vai fazer uso do seu cupom, tá bom? Moleza! Estádio 97, da Energia 97. Tem o oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, muito além da partida. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Ô, Aguinaldo, você gosta mais de pipoca ou de churros? Ah, olha, eu adoro churros e se não tiver, eu levo churros. Você leva churros? Levo fácil, sem problema nenhum. Tá certo. Vamos. Vamos continuando com as manchetes do estádio? Bora. Vamos falar do peixe? Pode ser o Santos. E aí, RG, tudo certo? Tranquilo? Pegar o Vascão, aí beleza, hein? No meio da semana. Bônus round, né, mano? Bônus round do Vasco. Na teoria, sim, né? E parece que lá o Zé Love não agradou muito ao Dorival. Ele que mostrou a bicoleta. O cara aceitou o Leandro e não aceitou o Zé Love. O cara tá mal mesmo, hein? Parece que o Zé Love aí não deve vir. Não tava entendendo muito essa história aí, mas é compreensível. Se ele acredita no Leandro, ele tem que dar oportunidade ao Leandro e querer o Leandro. Não vai, o Zé Love ele já conhece. O Zé Love foi um pico de audiência, né, cara? Um time ali que era um conjunto. Quem de você jogasse ali dava certo. Fazia gol. Quem era melhor, ele ou o André, hein? Putz. Acho que o André é melhor, né? Não sei. Não. O André é melhor tanto que tá aí jogando. O Zé Love sumiu, pô. O Zé Love é horrível, hein? Não, mas o Zé Love teve. O Zé Love passou lá, acho que, se não me engano, no Havaí. Não, Curitiba. E no Havaí também. Não, né? Curitiba. Curitiba. Ano passado, Curitiba, fez uns golzinhos. Mas não passou pelo Havaí também? Acho que o Curitiba ele foi melhor. Acho que não, Curitiba, gente. Passou pelo Gênua, Curitiba. Evidente. Passou pelo Rio de Janeiro, não foi? Falou que não queria o Milan uma época. Teve picos de audiência. Rio de Janeiro, acho que não. Não passou pelo Rio? Acho que não, não lembro. Não lembro. Rio de Janeiro, não. Agora, Curitiba, eu lembro. Curitiba e Gênova. O Zé Love. Rio de Janeiro, não. Acho que não. E o Alberto, era melhor que os dois? O Alberto Vampirão era bom. Fez um gol de bicicleta do Corinthians, Alberto. O Alberto, ele se consagrou com esse gol aí de bicicleta. Depois foi lá pra Rússia, se não me engano. Lá, e quase morreu. Pegou uma tuberculose. Quase morreu lá. Quase morreu. Voltou, não sei onde tá. Agora. Tá bom. É isso aí. Estamos tranquilos, esperando o Vascão. Mais uma possibilidade de fazer 3 pontos. Isso é importantíssimo. Agora, é diferente, né? Porque... com tudo que o Vasco esteja aí nessa situação, não é um Joinville da vida, então precisa tomar cuidado. Mas o jogo tem que ganhar, hein, RG? Não, é o que eu tô acabando de dizer. Embora não seja um Joinville, mas você tem que aproveitar a oportunidade de fazer. O RG, o Mano colocou tudo o Santos naquele game interativo lá. Time inteiro do Santos. Eu tenho técnico, tenho... Tem tudo, velho. Tem o Vitor Ferroz. Tem o Vitor Ferraz, eu tenho o Zeca. Eu tenho na frente lá o Ricardo Oliveira, tem o Gabriel, tô pensando em colocar o Giovani também. É todo mundo, né, mano? Giovani é igual o Valdívia do Inter, né? O cara dos gols impossíveis, bonitos. Né? RG, a que você acredita sempre ter essa paz nas suas manchetes, cara? Você vê quando é manchete do São Paulo, é chiliquinho... Mas quem? Você tá dando chilique? Também. Você que deu chilique, ô Sombra? Ouvinte esperto, mas inteligente. Tudo é questão... Quando é do Palmeiras, nossa, meu Deus do céu, time, um drama, tudo é momento. Nossa, problemas de tamanho, etc e tal, plus size, small, big. Aí quando é Corinthians, buzina de bicicleta, por de caminhão. O Santos, nossa tranquilidade, velho. Estamos vivendo uma tranquilidade, então tem que aproveitar. É só maturidade. Tem que... também, né? É parcimônia. E outra coisa, você não pode fazer do futebol... Quando é Corinthians, é só minuto, só minuto! Você não pode fazer do futebol essa prioridade... Ainda não foi. Toda, gente, né? Essa importância toda, gente. É só manter... Gente. O rádio tem um canal só. É equilíbrio, torcedor, né? É o momento, posso falar? Não, e gente... Não consigo concluir. Pô, sabe? Eu gosto do Mano porque quando ele fala eu vejo toda a gengiva dele. Olha lá quando ele sorri. Tá sorrindo? Olha lá, gosta da gengiva, menino. O Mano é o menino sorriso do rádio, olha aí. Continuando então com as manchetes e o time do menino sorriso. Boa. Vamos lá, Coringão. Da gengiva. É, porque o outro é tricolor. Da gengiva. Amanhã é a vez do esporte, hein? Mais um que vai pagar os pecados na arena. E amanhã não dá empate. Um ganha, mas não dá empate. Mas é sério esse negócio do juiz mesmo? Hã? Que é o Luiz Flávio, que é da Federação Paulista. Pra que isso? O Corinthians tem nada a ver com isso. Antes que falem, mas eu tinha que falar isso. Você tá preocupado? Não, isso é uma bobagem. Eu sei que você tá dando esse xilique aí. Deixa eu deitar no chão. Só uma coisa. Ah, o Voaden é da Federação Paulista. Voaden era gaúcho, não é? É gaúcho. Não é? É isso. Errou. Mas, Sombra, então, justamente. Mas se acontece o erro. Adiantou? Eu sei, Sombra, mas se acontece o erro, o Corinthians, todo mundo vai falar, tá vendo? Tô ajudando o Corinthians. É, não tô falando nada. É gaúcho. É ruim pro Corinthians, não é? Se o juiz é, vão falar um monte. O cara da Federação Paulista apitar um jogo do Corinthians, pra que isso? Deixa o Bento falar do Corinthians primeiro. Não, amanhã é tranquilo, né? Deve o Luciano no ataque mesmo, deve ficar o Luciano, já que não tem outro, é ele mesmo. Sim. É, o Renato Augusto e o Wendel não treinaram hoje, mas vão pro jogo amanhã. Vão jogar. E mais um time italiano que talvez estaria de olho no Felipe, o zagueiro, dessa vez o Napoli. Olha, o Bento, o negócio é o seguinte, vamos por partes. Primeiro, com relação ao Felipe. Tem um monte de time aí de segundo escalão da Europa que estão usando o Corinthians de vitrine pra aparecer na mídia aqui no Brasil. Não é verdade. O quê, mano? Isso é fato, velho. Isso é fato. Não, você não falou isso. Vira véio. E mexe, você vira e mexe, isso, mas é verdade. Os caras querem escada aí, os caras não conseguem ganhar títulos aí, não vão estar com a visibilidade aqui no Brasil. Estão apagados, né? Eles usam o Corinthians de escada pra poder se promover no futebol brasileiro. Quando iam falar de Udinese aqui se não fosse Corinthians? Quando iam falar de espanhol aqui se não fosse Corinthians? Porque o espanhol também tá fazendo uma proposta, aí, parece aí, pra um jogador do Corinthians aí. Parece que é o Ralf que tá vindo pra lá. Não, o Romero foi? O Romero também tá negociando. E o Real mas o Romero ainda não foi, não. O Romero ainda tá... Uhum. Ele falou que existe a proposta, mas parece que não foi, não. Você leva ele lá, se precisar? Eu levo. Pago ainda a diferença. Se o Corinthians pagar aí a classe econômica, eu pago o executivo. E o Romero, sei, vamos fazer uma romaria. É... Outros clubes aí, o Ralf tá indo pra Portugal, perdão, não era a Espanha, não. O Ralf tava com uma proposta aí de Portugal. No caso, era o Benfica, né? Enfim, esses times de segundo escalão, eles estão usando o Corinthians aí pra se promover, velho. Eu acho que a mídia deveria evitar ao máximo falar o nome desses times aí pra não dar ibope desnecessário. O Napoli precisa se promover? Lógico que precisa. O Napoli já não é mais falado, gente, desde a época que o Maradona e o Careca jogaram lá. Procede. Desde aquela época. Então o Napoli também vai usar o Corinthians como escada. Lógico que vai. É, com relação ainda às participações aí, o Renato Augusto, ele não treinou hoje, tá se poupando, assim como o Wendel também. Mas não preocupam pro clássico. Parece que o Cássio também já tá curado da amidalite dele e vai jogar agora pro próximo jogo aí contra o Sport. Um outro ponto que eu gostaria de abordar é a escalação do árbitro que o Portuga mencionou. Eu acho que existe uma grande má vontade por parte da CBF, velho. Estão alegando que eles vão colocar aí o trio de arbitragem paulista para apitar esse jogo aí para conter custos e economizar nas despesas. Que coisa escrota. Gente, exatamente. A CBF, velho, precisa conter o quê? Esses caras, eles chupinham. Eles têm um prédio lá que precisa de manutenção, né? Sombra, eles chupinham os clubes brasileiros de uma maneira absurda. Absurda. E precisa economizar ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Esses caras são de sacanagem, velho. É a mesma coisa, cara. Você não precisa... Sombra, estão criando um pelo no ovo. Tá certo? É um negócio tão óbvio que não precisava. Aí você vai falar, ah, mas pô, não sei o quê. O Voaden é gaúcho, errou. Mas é que tá, Sombra. O nível da arbitragem tá tão ruim, mas tão ruim. E quanto menos você der arma pro bandido, melhor é. Vai gerar menos polêmica. Mas o engraçado, cara, é que fala em redução de custo. Mas por que não botaram um trio paulista pra domingo Corinthians e São Paulo? Não, é absurdo. O jogo foi no Morumbi? A contradição atrás errada, da outra, gente. É uma contradição atrás da outra. Fica ruim pro Corinthians. Exigir o mínimo de coerência é difícil, né? A redução de custo, tem o clássico paulista, põe o trio paulista. É verdade. Concordo. tão óbvio. Mas é ridículo, é, cara, é ridículo. Nada mais que o óbvio, né? O Corinthians, sem querer, foi beneficiado no lance do pênalti. O óbvio, ululante. O que é o ululante, velho? Soletre. Ululante. Solta os olhos. Ululante. Só você pra saber. Ululante. Você deve fazer parte do Antigo Testamento. Ululante, se estiver relacionado ao ex, deve ser uma festa, né? Deve ser. Ululante tem alguma coisa a ver com esse presidente? Eu conheço o Lululu. Ululante. Na verdade, você para de criar coisa toda. Eu acho que você botar o árbitro, o trio paulista pra Corinthians Sport amanhã, é ruim pros dois, é ruim pro Corinthians também. O cara entra pressionado, né? Porque o cara entra pressionado pros dois lados. Se amanhã tem um pênalti numa dúvida, o árbitro vai falar, eu não vou dar, porque se vou mostrar que eu sou isento. Se ele dá, vão falar que o cara é paulista, tá puxando o saco do Corinthians. Se ele não der, eu não sei, eu não gosto desse negócio de colocar o trio de arbitragem. Não, é alegação, pra isso é ridícula. Precisa conter despesas, Benjamin, na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não acho legal. Sacanagem. Eu não acho legal. É. E o Internacional de Porto Alegre, né, que fez aquela pataquada, mandou aqui, continua fazendo pataquada. Aliás, o Internacional, ele vem fazendo pataquadas há muito tempo, né? Porque ele mandou, ele não quis renovar com o Abel, aí ele não achou técnico, aí chegou no Abel, Abel, na verdade, queremos que você fique. Daí o Abel falou, agora eu não quero mais. Aí eles não achavam mais técnico, aí contrataram o Diego Aguirre, que era a terceira, a quarta ou quinta opção. Ficaram com o Aguirre. Aí fez uma boa campanha na Libertadores da América, né? Chegou na semifinal. Perdeu, normal. É do jogo. Perdeu. Só um ganho. Mandaram o cara embora. Aí tomou placar histórico, 5-0 do Inter. Sim. Anunciaram. Vamos fazer uma grande surpresa. Criamos um fato novo. Vamos grande criar surpresa. Criou um fato novo. Tomou de 5. Não. E vamos fazer agora uma grande surpresa. Foram atrás do Sampaoli. Mas não consegui. E o Sampaoli vai dizer, não, continuarei aqui no Chile. Mas ainda é o Muricy também, sem sucesso. E o Muricy diz que só o ano que vem, que ele vai voltar a trabalhar, não que diz que... Ô, mano, só pra dizer aqui, o Dr. João Polidoro disse que o ululante é o que uiva como lobo. Ó, que beleza. Olha aí. Obrigado, doutor. Outra coisa, então, é como se fosse um óbvio gritante. Óbvio gritante que me deixou triste ontem, rapidinho, o Português Esportes. Não, mas peraí, com relação ainda ao... Eu cortei, mano. Com relação ainda ao Inter aí. Diga, mano. Sombrar, o Sampaoli teria que ser uma topeira, um idiota, pra sair da seleção chilena pra assumir o Inter de Porto Alegre hoje. Seleção chilena, hoje o cara tem a possibilidade aí de jogar as eliminatórias, aí classificar o Chile pra próxima Copa do Mundo. É um cara que é idolatrado agora depois da conquista da Copa América. É um cara que tá ganhando super bem, tem uma multa rescisória altíssima. O cara vai sacrificar esse trabalho que ele tem ali, que tá mostrando qualidade. A seleção chilena é uma seleção entojada, velho. A seleção chilena não vai pegar essa última vaga de repescagem na eliminatória, não. Aliás, vai ganhar no Brasil, no jogo. Argentina, Chile e até a Colômbia já tem vagas asseguradas. Quem vai brigar aí pela quarta e quinta vaga são Uruguai, tá certo? Brasil. E o Brasil também não vai nadar de braçada nessas eliminatórias, não, cara. Baseado nas últimas ações da direção do Inter... Então, numa vez o cara vem aqui... Como o cara vai sair pra dirigir o Inter? Toma três coros aí, os caras metem o pé na bunda do cara de novo aí. Tá ferrado, velho. É até burrice. Eu até entendo aí o desespero do Vitório Pífero aí de correr atrás agora do prejuízo. Mas, velho, desculpa. O cara tá se expondo ao ridículo fazendo uma proposta agora pro São Paulo. O dele é Vitório Pífio, né? É, Pífio. É derrota Pífio, não é Vitório. Não é, Azedão? É, Vitório Pífio. Ô, Azedão, e aquele jogo lá da Supercopa da Europa, o Barcelona meteu 5-4 no Sevilha. Você viu? É difícil jogar com o Barcelona. Tava 4-4. Terminou 5-4. Joguinho de intervalo de escola, velho. Só pra confirmar. Joguinho de recreio. Ontem a Portuguesa Sports foi lá, a Caxias tomou um puto espanto, tomou 4-1 do líder lá. Coisa muito feia, mas a Portuguesa tá em quinto, quem sabe classifica. Aí, vamos com Barcelona, calma. Barcelona, fazer o quê? Um abraço ao Estevam, que é o treinador da Portuguesa, o cara é competente. Estevam é um cara competente. Estádio 97 tem o oferecimento do Grupo Esser. Benjamin, vamos falar do Grupo Esser? Vamos falar do Grupo Esser. Eu vou mandar pra vocês um WhatsApp. Vocês viram o WhatsApp que tá rolando aí? Não. Do Sérgio Malandro com o Eurico Miranda. Você viu isso aí? Vi. Meu, sensacional. Ele me xingou, pô. Sensacional. Quando ele fala... É verdade. Aí, fala, ha! A terceira vez ele me mandou pra aquele lugar. É. Pô. Olha só, amigo, em agosto a hora é essa, é a maior oportunidade do ano pra você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagens pra facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar comerciais, um ano de IPTU para quem comprar imóveis comerciais, um ano de IPTU e condomínio grátis para quem quer comprar um imóvel residencial. Enfim, acesse o site www.esser.com.br e ligue. Você pode ligar também para Esser no 3066-0900. 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Esser. Só em agosto, hein? Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa Ron, foi pai de novo, quarto filho. Um abraço pro Alan, pra Paula Gil e pro Guilherme lá da Esser, que é o maior corintiano da América do Sul. É, Esser Zombinha! É isso aí, olha aí, bah, anota aí, tá passando o avião do estádio, hein? Tá afim de ir pra Barcelona? Já conferiu o regulamento da promoção? Tá passando o avião, vai lá, 97fm.com.br. Confira o regulamento da promoção Avião do Estádio 97. Hoje, apenas ouvintes virgens participando com a gente ao vivo. 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa. Olha o Asdrubal tocando aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Gabriel. Gabriel do quê? O Gabriel Rodrigues. Só isso? Isso, Gabriel. Machucou, hein, tadinho dele, viu, mano? Fala que você volte logo, viu, Gabriel? E, ô Gabriel, quantos anos? 2.4. Essa é da potrana. O RG também tá no banheiro. Não, o RG tá aqui, porra. Tá aí. O RG tá aqui. É que Portugal tava. Tá bem hoje pra caramba. Você tá bem louco, não. O Portugal tá aqui na frente. Ou você tá bem ou não. Nossa, é tão grande assim o Portugal. Não é, André. Mas fala aí, Portugal é tão grande assim. Atrás do Portugal cabe dois RG. Ô, mano, você tomou água rasa hoje? Não, hoje ainda não, mas logo mais. Aí, RG, 24, Gabriel. É, acertou o Drix, né? Nada de Rodrigues, velho. E olha o Carlos cara, Alberto do outro lado. E qual bairro, Gabriel? Eu? É, Caracas. Não, eu. Aí, Caracas, Benji. Não entendi nada. Carapicuíba. Ah, mas Carapicuíba é nóis, já falou. Eu morei, não sei se é, eu morei na Coab 2 lá. Duvido, velho. Você, ó, você jamais pisaria numa Coab. Você morou aonde? Você que pensa. Ó, se o Benji saltasse de paraquedas, RG. Se o Benji saltasse de paraquedas e o paraquedas estivesse indo na direção da Coab, velho. O Benji ia começar a soprar pro alto, com paraquedas e pro morei, outro. Morei, ia conseguir. Morei, então você tá enganado, porque eu morei lá e trabalhei na Tancredo Neves. É. No Tancredo Neves. Jamais, jamais. O Benji não tem cara de quem mora na Coab, né? É, eu falei que eu moro, eu falei que eu morei. Não tem cara então que torce pro Corinthians, não tem cara que mora em Coab, não dá. E o Gabriel. Eu sou invisível. Ô, Gabriel, você trabalha com o quê, cara? Atualmente só tô estudando, inclusive tô indo pra faculdade. Eu amava como amava os estudantes! Mas você estuda o quê, meu? Eu faço letras. Letras. Letras, meu, aí, olha. Você gosta de sopa de letrinha? O moto até hoje não conseguiu tomar. Lógico que tem. Lógico que tem. Vende sopa de letrinha? No mercado. Nossa, tem, olha que o Mota tem. Acabou de falar, você ouviu? Não. Ele falou, eu odiava a caligrafia. Não é isso, Mota. Não é que ele tá estudando pra escrever bonito. Gente, eu não preciso falar mais nada no programa, porque todo mundo fala por mim, né? Não, olha o que o Mota falava, olha o que o Mota falava. Agora você desmunha coisa, falou meio assim. O Valdívia, é melhor assim que as pessoas falem por você. Vai ter menos inimizade. Então, olha, você coagiu o Mota. Você coagiu o Mota. Eu quis você ajudar ele. Mas, aí, mas você viu o que ele falou? O Mota disse que letras tá se apequenando na faculdade. Ah, duvido, hein? Isso é mentira. Cada ué, daqui a um tempo vai acabar. Primeiro semestre estão sempre cheios, então acho que é mentira. Aí o cara desiste no meio. O Brasil, quando o cara vê quanto professor. O Brasil, como pátria educadora, recomendo o Proratec, meu. Agora me diz uma coisa. Você vai ser professor? Você vai ser professor? É. Pretendo, né? Pretendo. Durante, agora, hein, curso de letras é um curso que predomina mulheres ou homens? Putz. Olha, que eu posso falar pra você que tá meio a meio. Meio a meio. Pelo menos a minha sala tá. A mulherada tem mais vantagem. Tem mais mulheres aí. Lógico. Isso. Qual será isso, o curso que tem uma predominância de mulheres aí? Talvez educação letras, artística. Nutrição, educação artística. Arquitetura. Arquitetura. Artes plásticas. Eu fiz arquitetura. Artes plásticas. Artes. Ai, que inimigo. Ele falou artes. Artes plásticas. Ah, vai dormir, mano. Artes. Artes. Artes. O Mota quer ser um carioca, né? Quando o cara tem atriz, ganha arte. Ô, Mota, minha namorada tá falando aqui que no seu lugar ela mandaria todos os integrantes aqui pra frente. Ah, falou aí, tua Taizinha namorada. Taizinha tem razão. Realmente, Taiz, é a senhora atitude, ela. Falou, com todo o respeito. Por que generalizar tudo? A Taizinha manda muito bem no Instagram, velho. Ah, então, Instagram bem. É, por isso que Instagram. Ela tá lá na condição dela de ouvinte e não é participante do ela estado. Fala pra 18 pessoas que ela tem no ambiente social dela. Tem bastante. A gente fala, pô, 1.800.000, 2.000.000. Ela se comunica lá com a Patizinha, com a Cecília, com a Sofia. É outro mundo, né, velho? Outro mundo. E ela posta as coisas. É, e ela tem a hashtag. Ela é muito miguxa, velho. Já viu a hashtag miguxa que ela tem? Ela é muito miguxa. Ela é muito miguxa. Ela tem a hashtag eu uso Gucci, eu sou Louis Vuitton. É. Tá certo. Ela pode, namorado dela dá pra ela. Quando ela briga com os taxistas. Namorado dela não, namorado dela faz isso. O quê? Dá sim. Eu conheço boicoto... o namorado dela, não gasta com bobagem. Eu boicoto esse tipo de marquinha aí, velho. Ah, tá bom. Velho, desculpa, você vai no shopping comprar uma Chanel, velho. Isso daí custa talvez aí o preço de uma cozinha popular. É isso aí. É um absurdo pra gastar o preço de uma cozinha popular. É verdade. Numa bolsa. O preço de um apartamento na Coab. Uma... Aí que tá, velho. Tem toda razão. Tem que enquadrar. Com 20 mil reais, você compra um carro, velho. Vocês são muito cara de pau, velho. Se depender de mim, a senhora Chanel morre de fome, velho. Você vai gastar 13 pau numa bolsa? O cara falou bem. 13 na promoção, velho. Pronto, agora 13 mil, você monta uma cozinha. O Benja ficou quieto agora. Olha o Benja que capacho. 13 mil, você compra uma cozinha. Olha o Benja que capacho. Ficou quieto. Se você tiver muito, o que tem você gastar o seu dinheiro? O Benja agora tá parecendo uma planta murcha. Sobre? Com relação a comprar bolsas caras aí. Eu? É. Na Hermes, os caras já sabem até o CPF. Ele não compra um. Ele não compra uma, compra várias. Ele compra várias. Mas os caras até sabem as datas festivas. Ô, Gabriel, você torce pra quem, mano? Coringão, mano. Coringão, moto. Ô, amigão, amanhã o Coringão vai pegar o Sport aí também. O Sport tá bem colocado no Campeonato Brasileiro, cara. E com árbitro paulista. É. E aí, você acha que... Eu tinha visto essa notícia do árbitro paulista um tempo atrás. Na verdade, do árbitro paulista não. Que a CBF estava querendo cortar custos e que... Foi até no Globo Esporte lá que eu tinha visto. Sim. Mas já tinha um tempo. Eu pensei, não vai virar, não. Aí os caras vão implantar mesmo. Ah, tá. É complicado, né, cara? Eu acho que estão criando uma polêmica onde não deveria existir. Qualquer que o árbitro tiver pró-Corinthians ou contra o Corinthians... Vai ser motivo aí de comentários maldosos por parte da mídia. A mídia já tá cheia de abutre anticorintiano. Por quê? Mas é verdade. Não, Corinthians. Aonde? Tá cheio de abutre. Fala a verdade. Ó, tá cheio de abutre nessa mídia aí que são anticorintianos declarados. Cara. Para, mano. Estão dando. Não é verdade, Domenico. Estão dando pano pra manga. Mas peraí, estão dando motivo, né, velho? Aonde? Porra. Aonde? Não, estão dando motivo a CBF. Escalar o cara, porra. Pênalti, você tá falando, mano? Com relação a tudo. Com relação a tudo. Ué, não foi pênalti? O lance do São Paulo lá, Motinha, naquele episódio aí no final do jogo, eu vou te falar a real. Na minha opinião, olha o que você vai falar. É que são duas coisas distintas, cara. Na minha opinião, eu se sou árbitro, eu penso assim, bateu a bola na mão, dentro da área, fora da área, em qualquer lugar, eu acho que a mão, Domenico Gatto, tem que ser marcado pro ataque ou pro defesa. Encostou na mão, por exemplo, no caso ali do Corinthians. Bateu na mão defesa. Do cara. Bateu na mão do cara, mas eu acho que foi involuntário. Aí que tá. Involuntário? Foi. Nossos convidados. Você é cara de pau. Você é cara de pau, velho. Você tá rindo. Não. Me solta eu fechar dessa janela. Gente. Tá louco? O negócio é o seguinte. Ficou claro na cara. Eu vou te passar o posicionamento das minhas duas opiniões. Parecia o futebol ali. Com relação ao que eu acho, o que eu acho que deveria acontecer... É que se a bola encostou na mão, que se dane, se foi voluntário ou involuntário, não, mas aí para o jogo e marca a falta. No caso ali seria pênalti, é o que eu acho. Só que a regra diz que você tem que julgar a intenção. Foi um lance a queima-roupa, um lance rápido. O cara do Corinthians, ele, por instinto, ele meio que se vira porque ficou com medo de tomar uma bolada na cara. Na cara? É verdade. Mas é que tá... A bola passou no braço, gente, do outro lado. Gente, não analisem o lance por câmera lenta. Se vocês analisarem o lance ali no frame, se vocês analisarem ali no slow motion, óbvio que vai parecer que ele deu uma manchete. Mas analisem o lance numa imagem. Gente, eu tô falando sério. Os caras rindo de você, mano. Gente, eu tô falando sério. Se vocês pararem pra analisar aquele tipo de lance, na velocidade real que acontece, o chute ele foi muito forte. Se você analisar em câmera lenta, vai dar a impressão que o cara deu uma manchete, mas não foi isso, gente. Foi o quê, então, mano? Ali é ato reflexo. Fala, amigão. É muita cara de pau, velho. Fala, Fé. Eu acho que na hora o juiz interpretou que bateu na barriga. Porque do jeito que ele virou, do jeito que a bola saiu, o juiz deve ter interpretado que a bola bateu na barriga. É, mas e ó, o Wendel fez, velho. Ele não tava na frente do lance ali. E o Wendel fez o que o Cássio não fez, que era espalmar a bola pra escanteio ali, com qualidade. Não, o Cássio furou. O Cássio falhou no primeiro gol de São Paulo. O Cássio falhou feio. Inclusive, amigo, não é querendo ser corneta, não, mas quando o Walter jogou e foi bem. Eu defendi aqui que o Walter poderia ter uma oportunidade aí, porque tava mostrando mais segurança e mais confiança do que o Cássio. Eu não sei qual é a sua posição com relação a essa minha colocação aí, se você prefere o Cássio ou o Walter. Se você fosse o Tite, você faria o quê, amigão? Daria uma chance aí pro Walter? Ou você acha que o Cássio aí saiu numa ocasião em que ele se machucou ali, ficou duas partidas fora, e quando retornasse merecia voltar pro gol do Coringão? Não, acho que o Cássio ele tinha que pegar um banco. Não pegar um banco, mas se condicionar melhor. Eu lembro que o Marco, acho que era o Marco, no final de carreira, ele falhava, mas o pessoal falava, não, ele tem crédito. O Rogério Ceni mesmo acontece isso. Às vezes ele falha, não, mas ele tem crédito. O Cássio tem crédito desde o Mundial, só que assim, o crédito também vai acabando. Ah, não acho não, cara. Ó, o crédito que o Cássio tem, velho, é como se fosse o cartão na Playland pra aniversariante. É eterno. O cara tem crédito eterno aí durante aquele período. Existe Playland? Deve existir. Não existia. Deve existir. Lógico que existe. O Benja comprou, então. Opa. Não sabia. Você comprou a franquia? Não, eu não. É de um amigo meu. Tem. Ah, lá, você não é dono, franquia. Ele conhece quem é. Não é franquia, você também conhece. Mas tem vários shoppings, sim, as crianças adoram. Sabia. Aqui em Osasco mesmo tem um, no shopping aqui em Osasco tem uma Playland. Então fala que você é amigo do Benja, que você ganha 4 fichas. Não, eu não sabe quem eu sou. Ô, amigo, deixa eu fazer uma pergunta pra você em relação ao adversário, o Sport. Mais aí pro começo do campeonato, décima rodada, etc. A gente tava até debatendo aqui até onde vai esse Sport, né? E a gente continua debatendo, então, até onde vai esse Sport. Estamos no fim do primeiro turno e o Sport tá empatado, cara. Ele tá em quinto lugar, mas com a mesma pontuação do terceiro, que é o Grêmio. O Sport veio visitar o Palmeiras, ganhou. O Sport visitou o Atlético Paranaense, que é chato. O jogo contra o Sport não foi visitar. Ah, não, desculpa, não, desculpa. Não. O Sport não ganhou o jogo. Calma, desculpa. Eu confundi Sport com Atlético Paranaense. Calma. Mas qual é maior na cada um, sua opinião? Calma. Isso. Manso, assertivo. Manso. Tem ferradura. Isso. Tem. Pronto. O Sport recebeu o Palmeiras, empatou. O Sport visitou o Atlético Paranaense, empatou. Agora o Sport fora de casa recebe dele. Agora, visita agora o Corinthians. E o Sport está com 30 pontos. Está na frente do Palmeiras, está na frente do São Paulo. O Sport tá na frente do Atlético Paranaense, tá empatado com o Grêmio, empatado com o Fluminense. Até quando o Sport vai ser encarado como fogo de palha? Eu não considero ele um pouco de fogo de palha. Eu lembro que nessa discussão que você falou, o Sport acho que era líder e o Benja defendia que o Sport poderia ser campeão. Acho que o Mano falava que o Sport não ia ser campeão e não sei o quê. O Mano falava que o Sport ia ser rebaixado. Não, não falei que ia ser rebaixado, mas eu acho que não pega G4, não. O Benja falava que ele... Por que não? Por que o Sport não pode ser campeão? E ele tava muito bem, ele tava líder na época. E eu concordo com o Benja. Eu acho que, assim, o Sport tá fazendo uma boa campanha, tem um time bom, um elenco bem razoável, mas que o Campeonato Brasileiro você vê aí que tem elencos bem piores. Mas o acho que o Sport vai sair, não chega, não pega a Libertadores. Mas, ó, amigão, o Sport, ele vem aí num momento ruim. Dos últimos 5 jogos, eles ganharam um, Benjamin. Apenas um. É fora de casa. Empataram 4. Não, mas eles empataram 4. Tudo bem, mas o momento é ruim. Olha o Sport na tabela. O Sport, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Só perdeu um jogo. 82 no segundo tempo. Então, mas ô, Benja. Ele não pega a Libertadores. O momento. Até o Galo perdeu 3. Não, mas ô, Benja, com relação ao momento do Sport, é ruim sim. Para um time que liderou o Campeonato Brasileiro, hoje tá na quinta colocação, tá mostrando que tá caindo pelas tabelas. Como o Sport tá caindo, gente. O Sport hoje é o quinto do Campeonato Brasileiro, hoje é o quinto. Com a mesma pontuação do terceiro. Mas é que tá, Sombra. Temos ainda um turno inteiro. Pega aí o retrospecto do Sport. Dos últimos 5 jogos, eles ganharam apenas 1 e empataram 4. Que é uma campanha muito boa para um time limitado como é do Sport. O time não é limitado. Ah, eu acho que é limitado, sim. O time não é limitado, o Diego não. Souza, gente, eu não acho, gente, não. O time do Sport é limitado. É refugo, hein? Se a gente parar pra analisar... É limitado, calma, é gente, terminar, por favor. Eu não concordo com esse termo refugo. Se a gente parar pra analisar o time do Sport, Benja, é um time que ninguém aqui a não ser o Diego Souza, queria 3, 4 jogadores do Sport. E do Inter todo mundo queria, esse sim tá mal na tabela. É isso que eu tô falando, Benja. O time do Sport, ele tá jogando bem dentro de campo? Tá jogando bem. É um time ajeitadinho? É um time ajeitadinho. Mas eu acho que pra falar, vai ser campeão brasileiro, falta muito. Mas falta muito. Eu acho que pro Corinthians alcançar do patamar... Eu acho que pro Corinthians alcançar o patamar do Atlético Mineiro... Eu acho que ainda falta. Eu não falei que o Sport vai ser campeão. O que eu falei é que o Sport... Não, o ouvinte falou, por que não falar que o Sport pode brigar pelo título? Por que não, eu também concordo. Eu só falei que o Sport chega entre os quatro. Eu ainda acho que não. Fala. Vocês acham mesmo que o Atlético está jogando tudo isso? Eu sei lá, eu não estou acompanhando muito futebol, nem mesmo os jogos do Corinthians. É muito sofrimento para o meu coração alterado. Mas vocês acham mesmo que o Atlético está jogando tudo isso? Por exemplo, eu acho, o Atlético é o melhor time do Brasil, velho. Tudo isso... Mas empatou com o Goiás 0-0 o jogo... Ah, mas lá é difícil, o Corinthians também empatou. Gente, tudo isso não está jogando. Mas o Goiás está na zona do rebaixamento. Mas o Corinthians foi tudo isso. Mas ninguém está falando que o Atlético Mineiro é o Barcelona, ninguém falou isso. É que dentro do cenário nacional, o Atlético está jogando melhor. Mas tudo isso também não está jogando, não. A gente tem um... É tudo mais ou menos ali a mesma coisa. Gente, vocês têm uma ideia rapidinho a campanha. Não vejo tanta diferença assim. Só passando rapidinho a campanha dos últimos jogos do Sport, fica atentem para os adversários que ele pegou, tá? Ele empatou com o Avaí fora. Não é, olha... O Fluminense está em segundo, perdeu sábado para o Avaí. Lá, exatamente. O Avaí que é o primeiro fora da zona. Vamos lá. Sim, ganhou do Fluminense sábado, que é o segundo. Mas é o primeiro fora da zona. Ou seja, está beirando o abismo. É. Vamos lá. Aí o Sport, ele perdeu para o Galo. Normal. Que é o primeiro, empatou. Mas tinha empatado e tomou um gol. Bom, mas aí só um detalhe. Eles tomaram um gol, empataram e depois, mais pra frente, quase no aí final, o Sport. Não, e só um detalhe: esse jogo, Sport Atlético, eu assisti. Aí... Foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. E o Levir Coupe, na coletiva desse jogo, depois, falou um monte do time do Sport. E jogou muito, que é o difícil. O Sport recebeu o Palmeiras, que estava em ascensão, jogando bem. Foi naquele momento que o Marcelo Oliveira estava indo muito bem. E empatou em 2-2. É 2-2, né? Tá no último minuto, né? Ah. Mas tá valendo. É. Sim, aí o Sport ganhou de 2-0. Ganhou de 2-0 do São Paulo lá em Sport. Jogo difícil. Aí o ganhou Sport... do time que tá ali, no bolo. É. Aí o Sport visitou o Grêmio e empatou 1-1. Jogo difícil. Na arena. Na arena do Grêmio. Que o Grêmio é outro time que tá lá em cima. Colocado. Então. Exatamente. Então, eu discordo, aí eu não acho que o Sport tá descendente, não. Aí o Sport recebeu o Cruzeiro. Sim. E empatou. Aí eu acho que podia até ter ganho. Mas jogo difícil. Mas é o Cruzeiro ainda. É o time. Apesar do Cruzeiro não tá maravilha, é o Cruzeiro. O Sport visitou o Clube Atlético Paranaense e tomou o empate aos 52. É. E é o Atlético Paranaense tá com. Mas na arena, uma coisa, na arena, na arena. Mas explica uma coisa, é o 52, gente. Eu fui pesquisar isso. Teve parada técnica. Então eles contam, teve a parada técnica e depois descontou. Não, Portugal, quando eu falo 52, eu não tô querendo dizer que esticaram o jogo pro Atlético ganhar. Mas teve a parada técnica. Eu tô dizendo que o empate foi no final do jogo. Sim, entendeu? Mas não foi o 52 que deixaram. O Eduardo Batista lamentou que eles tiveram atenção no final do jogo e por isso tomaram gol. Mas, ô Sombra, sabe que é o grande problema do Sport? Cara? Mas sabe que é o grande problema do Sport? Uma excelente campanha. O grande problema do Sport é que o Sport empata demais. Ó, a campanha do Sport aqui, ó, a gente vai pegar aqui. O Sport tem 7 vitórias, 1 derrota apenas no Campeonato Brasileiro, mas tem 9 empates. Mano, mas é o mesmo fora de casa, do Grêmio, do Flu. Fora de casa, mas é que tá. Fora de casa o Sport, ele tem 0 vitórias, tem 1 derrota e tem 7 empates. Desses 7 empates, se você tivesse vencido 3 jogos e perdido 4, seria muito melhor, cara. Mano. Muito melhor. Por mais que matematicamente aí o Sport teria feito um ponto a menos, mas pelo menos você mostra mais confiança, você agride um pouco mais o adversário. Eu falo isso porque o Corinthians ano passado também, todo mundo falava, mas pô, o Corinthians só empata, é o empatite. O Corinthians ele não pegou uma vaga diretamente para Libertadores, precisou jogar a pré-Libertadores, justamente pelo fato de ter empatado muitos jogos. O Sport não ganhou uma fora até agora? Não, até não agora ganhou. Não. Problema não, é o time que mais empatou. Então, não ganhou uma fora até agora? Até agora não. Não ganhou. E o próximo jogo do Sport onde é? É aqui na Arena e vai tomar outro pau. Ah, você não vai levar outro ferro, velho. Vai levar outro ferro. São Paulo não ganha. Ô, amigão, você concorda que ele não vai ficar até o fim do campeonato sem ganhar uma fora, né? Mas pode ser depois do jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians eles não ganham. Peraí, Portugal, você tá rindo? Eu não acredito. Você tá rindo? Eu não acredito. Você aposta que o Corinthians não ganha? Eu aposto. Você aposta tudo, não, tudo que você tem? Aposto... Ele abandonou o Atlético Mineiro. Não, eu aposto que o Sport... Ele abandonou o Galo. Não, ah, não é mais o Galo. Eu aposto que o Você aposta o Remo, menino? Eu aposto que o Sport... Olha o Portugal respirando a virilha do mano agora. Você aposta o Remo? Aposta seu Remo? Não, o Remo é muito grande. Ah, então eu não confio. Agora não chega nem na Libertadores. Você aposta que chega? O quê? O Sport na Libertadores? Eu aposto que não chega, o Sport. Ah, eu não boto na reta, não. Ah, então, eu Não, ao contrário. Acredito que tem plena chance de chegar. Eu aposto plena que não chega. Plena chance de chegar. Eu aposto que não chega. Como que eu vou dizer que não? Como que eu vou dizer que o Sport não tem chance de chegar? Se ele tá com 30 pontos, com a mesma pontuação do Grêmio e do Fluminense, na frente do São Paulo e do Palmeiras. Por quê? O Sport chega, viu, Portugal? Vocês têm que respeitar... É Pernambuco. Não, porque só porque é de Pernambuco, vocês não acham que o time vai chegar. O salário tá em dia. Olha. Com certeza. Concordo com o Vinte. Tem que ter uma tuidi com a camisa 10. Ô, Rodrigues, um abraço. Também. Tem que pegar gol de falta pro Sport. Gol de falta, obrigado. Ô, você é pai do Juninho? Não, sou fã do Rudy. Então tá bom, cara. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Fique sempre na sintonia da energia, tá bom? Sim, ô Rudy, vamos dar um abraço pra todo mundo aí. Você que, embora você seja palmeirense ou corintiano, mas sou muito seu fã. Um dia eu vou lá no Picadeiro lá pra ver o vai seu lá, show. Velho. Oh, convida lá, ele, Lanzinho. Vai ser bem recebido. Dá um convite pra ele quinta-feira agora. Ele imitou o cara Juninho. É teu fã. Ele falou que é seu onde fã. Vá, tá bom, vai, eu vou dar um par de ingressos pra ele. Tá bom, vai não, porque ele merece. Uma convida legal. Ele acabou, não, é verdade. Ele acabou fazendo uma propaganda do show. Fez sim. E eu convido o Sombra a voltar no meu show também, a partir de outubro com banda, hein, Sombra? Olha aí, hein? Com banda? Opa, aí sim, não, não é com banda. Mas aí você não acha que você pode gerar um com conflito banda religioso? Não, não, com banda. Com uma... Ah, não é com banda? Não, não. Ah. Ele vai, essa quinta dá pra você ir? Como é que chama ele? Gabriel. Gabriel Rodrigues. Dá pra ir quinta-feira, Gabriel Rodrigues? Olha, eu posso ir sem dar também, viu? Boa, tomou. Cara humorista. Tá. Não, só tem uma sessão. Essa aqui dá pra assistir, é que horas? É, 21 horas. Essa quinta lá no Picadeiro, então espero lá. Você, beleza, ele e então, o acompanhante. O Bar vai mandar um e-mail pra você, é isso, Bar? Não, vou mandar um e-mail pra sua mãe. Vai mandar um e-mail pra minha mãe. Que é isso? Beleza. Bar? Isso! Oh. Lógico, é ele e um acompanhante? É. Ô, RG, não sei se o RG tá aí, mas queria mandar uma moela pra minha namorada, noiva, quase esposa, Solange. Solange? Ela não deve tá, Solange. Ela não deve estar tá na escuta agora, mas ela vai saber que é o que eu mandei ser moela pra ela. Ah, na hora que chegar o cartãozinho, ela vai se ligar, velho. Então tá bom, Gabriel. Como que ele beleza faz, gente? Ele vai direto na porta? É, vai na porta direto. Chega lá, teu nome vai estar na É melhor na lista. Que ele já se ferrou, velho. Tudo ó, já confundiu o cara inteiro. O teu nome vai estar na lista, você não precisa nem ser bonito pra entrar, tá bom? Beleza, então. É só ir lá, Gabriel. Posso não é Picadeiro Mix lá, aqui? Não, né? Pode, não, não, não. Ah, então tá bom. Não. É balada. Lá entra todo mundo. É Gabriel Rodrigues. Até o Portugal, viu? Rodrigues e Camargo. Ah, respeita. Até o Portugal. Até o Portugal com essa camisa aí, então. A camisa da minha escola de samba, respeita. Você tá falando pelo tamanho da porta. Tá cheio de samba. Não tem frescura. Nessa quinta, se eu for lá, então é só. Não, se você for, não. Você tem que ir, pô. Você tá bom? Eu vou, né? Você pediu pra isso. Se você não for, você entra no livrinho maldito do estádio. E ó, come aquele bolinho de costela que é muito bom. Boa, verdade mesmo. Tchau, Rodrigues. Até mais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Agora eu vou falar da HDI Seguros. É, meu amigão, tá pra renovar o seu seguro? Então presta atenção nisso aqui, ó. De repente você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros. É de Bate Pronto. Motinha, notícias do porco, Mota. Não tenho. Assim não tem. Ah, que isso, mano. Não tem internet, que você quer que eu fale? Não, não. Ah, não sem tem internet. Ah, sem internet. Pô, vai lá na sala que lá tem. Aos sites, os portais. Eu só consigo falar com o Fê. Ele não dá. Eu dá pra você, ó. Nossa, você é acomodado, cara. O cara não dá pra mim, o que eu posso fazer? A avó olhou. Aí reclama quando eu falo. Puta, cara, acomodado. Eu vou falar porque os meninos da bote ligaram. Morto. E sensacional. O Marcelo fez o treinamento hoje lá em Curitiba, lá no sul. E aí, em Curitiba, né? Isso. Aí ele fechou o treinamento porque tem as dúvidas ainda, né? Ah, sim. No lugar do Vitor Ramo, tudo indica que vai jogar o Jackson, que o Leandro Almeida lá, que errou, vai pro banco. Vai pro banco e quem? Jackson e Vitor Hugo? E Vitor Hugo que volta, né? Certo. Aí o Lucas Taylor lá, na lateral direita. Taylor. Ou o Natão. E no ataque não sabe se joga o Alexandre, o Leandro. Alexandre. Isso, o Leandro Siqueira. Ou mesmo o Cristaldo, que inclusive... Leandro Siqueira? É, Leandro Siqueira que não, fez... Leandro Banana, Pereira. Ah, isso, vovó. Isso. Ah. E, inclusive, o Cristaldo, que pode ser que jogue, também disse que não se importa em ser banco, que tá muito feliz no Palmeiras. Mas o Cristaldo, ele entra e faz gol. É, é o melhor reserva do Brasil. É o melhor. Portugal, toda vez que ele entra, ele tá no banco, ele entra. E se ele sair destruindo, não faz gol, cara. Mas não faz gol. Sabe o que é engraçado? O Palmeiras, tá certo o Palmeiras, hein? Ele investiu no Barrios, investiu em bastante cara. E quem faz gols é o Cristaldo, né? Ultimamente, coisa, né, é o Cristaldo. E o Barrios amanhã não joga, viu? A camisa Barrios... 10 tá com problema lá, hein, vovó? Ah, a camisa 10 deixou o maior gol, mas hein? É que diferente do ano passado, viu, português? Ah, não precisa jogar os caras no sacrifício, viu? Dá pra esperar melhorar. Dá pra esperar. Verdade, vovó. É isso, Jojo. Com esse escalamento aí dá pra ganhar, né? Dá pra ganhar. O time do Curitiba é mais fraco, mas não vai ser jogo fácil, hein? Eu Palmeiras acho que tem que fazer o jogo ficar fácil. É diferente. Ó, concordo. É complicado. É complicado. Mas nós precisamos ganhar esse jogo. Ó, o Palmeiras tem esses dois últimos jogos muito mais difíceis do que o do São Paulo, por exemplo. Muito mais difícil. Certeza. O São Paulo tem Figueirense fora. E tem Goiás em casa, não é isso? É, mas Figueirense fora é mais difícil que o Curitiba, hein? A gente perdeu lá, né? Mas o Curitiba tem mais camisa que Figueirense, né? Pouca coisa. Né? Não. Por quê? Não. É, tem mais tradição. Você prefere pegar quem? O Figueirense fora ou o Curitiba fora? Figueirense. Figueirense. Eu acho que o Figueirense... Curitiba tem mais camisa, né? Curitiba, eu acho que é um pouco mais em casa. Mas o desse ano... E aí o Palmeiras pega o Flamengo em casa, o São Paulo pega o Goiás em casa. Aí gente. É mais fácil então. O Goiás. Então. Se bem que a gente perdeu, viu? Entre Curitiba e Figueirense, gente, tem uma diferença, hein? A diferença é um título do Curitiba brasileiro que a torcida vai mais. Mano, tem, mas... Não, mas na tabela você tá dizendo que é 2-3 pontos. Não, 3 pontos. Então, ó, o Figueirense tem 20 e o Curitiba gente, tem 12. Gente, o Curitiba 12. É o último colocado do campeonato brasileiro. Mas mesmo assim, pela matemática, mano, mas é lá. Não, mas não importa, os dois vocês estão jogando serem fora. Tanto o Curitiba quanto o Figueirense. Isso. Hoje, pela tabela, a tabela prova que o Curitiba é inferior ao Figueirense. Mas pra ganhar no Scarpelli é mais difícil. A diferença é... Mas quem que você prefere jogar? Pra jogar no Scarpelli é mais difícil. A diferença é mínima, é tudo ruim. Mas, mano, você tem que jogar com um dos dois fora. Escolhe. Eu prefiro acho o Curitiba. É, eu também. Olha. É que lá no Orlando Scarpelli o Figueirense consegue bons resultados. Perdeu um jogo só. Curitiba também. Perdeu um jogo não, só. Curitiba, fora, não, Curitiba perdeu do Flamengo. Curitiba perdeu um monte de gente aí, gente. Tem duas vitórias só? Então. Só. Cara, duas vitórias só. O Argel faz trabalhos bons. O time do Argel não é time molenga. Ó, é time o Figueirense pegado. Só perdeu pro Atlético em casa só. O Galo, que é o maior time do campeonato, né, mano? É o maior time do Brasil. Ah, voltou agora. Ó, por exemplo, aqui, ó. Voltou o Figueirense do Portugal. Ah, o Figueirense tem menos 5 de saldo. O Curitiba tem menos 12, velho. E o Vasco? Menos 20. O Vasco é o segundo pior saldo. O Vasco é o melhor pior saldo. O Vasco ele tem o pior saldo de gols das 4 divisões do futebol brasileiro, cara. Menos 21. É um lixo. Menos 21 é muita coisa. Nossa, menos 21. O Vasco fez quantos gols, mano? Poucos. O Vasco ele tem 8 gols. Putz, e tomou 29. Mota, liga lá pro Fausto que ele quer resolver o problema da internet. Que já... Tá resolvendo? Não, tá resolvendo ou não? Quer que você fale com ele? Ah, ele quer que eu fale com ele? Ô, Jojo, o Vasco tem de gol que a gente fez no São Paulo esse ano. Hã? É verdade, cara. Não, você tem que é verdade. 07, para de mentir. Ah, não, não, sim. Mas quantos gols tem o artilheiro do Brasileirão? É verdade, cara. Peraí. Ricardo Oliveira tem 10. Então, ele tem mais gol, ele, pessoa física, do que o Vasco. Bom, mas aí você já vê. Do Palmeiras é mais isso? Mais alguma coisa? Não, é basicamente o do Valdívia, que a torcida quer mais é que ele vá pro São Paulo, que parece. Quer mesmo? É. É. O Mota também quer. Olha, né? Posso falar? Se ele tem alguns fãs na torcida, já não tem mais, viu? Sobraram uns 3, 4. Eu vou te falar o que aconteceu. Agora a torcida fica pé da vida. Não, né? Não é isso. O que é natural. Né? A torcida já ficou meia... Eu vou dizer pra você. A torcida ficou meio ressabiada com ele, com aquelas entrevistas dele. Sabe aquela coisa de o cara meter o pau no... Tava muito mimimi, né? Muito mimimi, RG. Quando o cara joga, vai embora e não fala mais nada e vai embora... Beleza, deixa saudades. Agora, o Valdir saiu falando um monte, cara. Saiu falando um monte. Pô, pra que isso, cara? Tava... Agora surge a mulher que separa do marido e tá saindo pela porta falando, vai, broxa. E os vizinhos tudo olhando, né? Então, aí, mano, aí ele vai, surge o negócio de ir pro São Paulo. Os caras querem mais. E foi contra a diretoria, que eles pediram pra ele não dar coletiva e ele não tava nem aí, saiu pelos programas. Tá certo. E todos com a camisa do Palmeiras. Velho, eu se sou o técnico do Palmeiras. Né? Eu chego lá e falo pra ele, Valdívia, amanhã seu treino começa às 5h40 da manhã. Cara. Não, mas não vem. Mas como não? Tá descumprindo. Mas ele treinar na Ayrton Senna lá, que tem um CT dos moleque? Muito lá cara, perto, véio. Do Corinthians, mas do outro lado. Do lado de Guarulhos. Mas como não vem? Lá. Como não vem? Ele tem mas que ir também. O contrato dele ele encerra agora, no domingo, né? É, segunda-feira. Mas esses dois dias indo pra lá é bom, deixa ele. Não, não vai. Não vai. Vai por mim. Imagina. Nego arruma um atestado médico, o cara ficou com... O que passou, passou. Ficou com a gripe chikungunya. Deixa o cara pra fica... lá. Deixa o cara lá. Deixa o cara lá, velho. Chega a vida, pô. Tá certo. E em relação ao São Paulo, que tá diretamente ligado à história do Valdívia, né? Eu tava vendo informações do blog do São Paulo, que é um blog que costuma ser muito bem informado. Afirma que hoje realmente estariam reunidos, teriam estado reunidos o Valdívia e o Ataíde Gil Guerreiro e o técnico do São Paulo, o Osório. Né? Agora só o tempo vai dizer. Já o blog do Boleiro... Você gostaria? Jornal... Eu nem perguntei lá a sua opinião na... Não, mano, eu falei no começo, eu falei do começo do programa, falei o seguinte, como que eu posso querer um jogador, cara, que não joga, que não joga? Ele deu entrevista agora dizendo que, pô, ele saía na noite, bebia, que por causa disso, o físico dele não ficou legal. É ruim, né? Porra, o cara não joga, os últimos 5 anos aí, um jogador que não joga. Mas na seleção chilena ele joga. Hã? Na seleção chilena ele joga. Joga o quê? Ele joga lá, ele joga. Na seleção chilena joga vírgula. Na Copa do Mundo, ele jogou uma partida. Não, agora na Copa América, vamos falar do presente. Na Copa América ele foi substituído e ainda saiu reclamando e xingando o técnico. É porque ele tinha condições de jogo. Ele fala, nunca jogo, quando eu tô apto, os caras saíram. Mas em 15 dias ele fez acho que umas 6 partidas, Sombra. E todos os treinos. Em 15 dias ele fez 6 partidas, coisa que ele nunca fez. Então, mano, é o seguinte, e outra... O cara, ele tem que mostrar que ele joga, não é na seleção, ele tem que jogar no clube. Se ele joga na seleção, legal pra seleção. Quem paga é o clube. Mas tem que jogar, é no clube. No Palmeiras, ele não jogava. É o que paga o salário dele. É, no Palmeiras ele não jogava. Agora, lógico, mano, se ele vem pro São Paulo, sei que ele quer provar, se ele quer chegar, jogar e provar pro Paulo Nobre, ele quer provar não sei pra quem, que não era nada disso... Que ele deveria ter renovado. Alexandre Matos, viu? Que ele quer provar para Alexandre Matos. Odeio Alexandre. Que o Palmeiras estava errado. Que ele é um grande jogador. Que contrato de produtividade é uma ova. E jogar no São Paulo uma maravilha. Ótimo pro São Paulo. Só que o São Paulo tem que parar com essa história de contratar jogador por nome. Tem que contratar jogador por produtividade. E produtividade o Valdívia não tem. Ô Motinha, o... Tá rolando nas mídias sociais... Você que é sócio-torcedor de São Paulo, tem negócio de conduta que exclui a pessoa? Expulsaram uma menina. Expulsaram uma menina aí porque ela teria falado que não gosta do Aidar em rede social. Aqui, ó, printaram a página, o seu cadastro foi inativado por motivo de conduta anti-São Paulina, conforme consta no regulamento de sócio-torcedor. É ditadura. Cláusula 2.11. Ditadura. É saber o que ela falou, né? Não, ela diz que ué, mas tá aqui, ó. Mas daí, você não pode criticar o que ela falou. Já que às vezes foi mais do cara. A moça é amiga da minha esposa. Aonde tá a liberdade de expressão? Disse que ela não falou nada. Ela foi simplesmente proibida de comprar ingresso, perguntou o porquê, chama Fátima, moça. E ela disse, falaram que era conduta anti-São Paulina. Hã? Aqui diz chama Érica. Proibiram de... Então é outra. De então são duas. Então já que mandaram aqui, tá escrito Érica. A minha esposa disse que chama Fátima, eu não sei. Olha, é amiga dela. Enfim, mas de qualquer maneira, e se foi por esse motivo, das críticas ao Aidara e pelas redes sociais, é um absurdo. É um absurdo, velho. Tô falando. Isso daí é censura. Ah, desculpa, é Fátima Martins. Quem mandou foi Fátima Martins. A Erika. Então, a moça disse o seguinte, gente, que ela simplesmente teve proibido de cadastrar e foi informado pra ela que... Ela não pode ser mais sócio. Não, que é impossível ela comprar ingresso. Ela falou, mas eu tô ligando pra desbloquear. Não, o seu tá bloqueado. E essa moça tem uma mesma matéria dela antigamente, visitando o CT, falando bem do sócio torcedor, que ela foi até o CT, ver treino, mas caramba. Pegar e ela mostrar. Deu uma entrevista favorável e agora... Olha que vê essa cláusula 2.11. Vê aí pelo estatuto do sócio torcedor. A minha mulher viu, disse que não pode ter briga. Não pode ter briga. Aqui na rádio tem, é só a gente entrar aqui no não site. Não pode ter briga, tem não pode sócio. Se comportar mal. Olha, no fiel mal, torcedor, no fiel aí, torcedor, talvez o descumprimento. A namorada do Daniel aqui, ó. Namorada do Daniel. O fiel torcedor, o que pode gerar, talvez, aí o cancelamento do plano do cara, assombrar a suspensão, pelo menos temporária ou definitiva, é o fato dele emprestar a carteirinha para outro associado que não seja. Isso é um absurdo. Que não seja sócio. Ah, isso tem daí, essa cláusula também. Isso daí, se. Pelo menos eu não me recordo no regulamento ali do fiel torcedor aí se tem alguma coisa parecida com isso, mas creio eu que não. Isso daí é censura, gente. Cara, tem o direito de expressão. Mas o Palmeiras, pode se expressar. O Palmeiras teve uma época que tinha um movimento, eu esqueci. A camiseta lá que botaram os caras. Como é que chamava? Ah, esqueci. Até que foi feita uma lista lá, e o Mustafa proibiu os caras. Um era até o Marcos Klein do Traje Aigor. Como é que era o movimento lá? Tinha algum movimento lá? Eu não lembro, mas fizeram que era. Fala, Luz, qual que era? Eu não tô lembrando agora qual que era. A avó não lembra disso. Falava mal lá. Criticava a administração do Mustafa. Ditadura. Ah, de quem que era a administração? Mas também. O dinheiro, olha, da pessoa, eles querem, né? Deixa eu ler aqui, o 2.11. O sócio torcedor que aderir ao programa estará declarando-se um torcedor do São Paulo. Bom, 2.11A. Deverá apresentar uma conduta condizente com a cordialidade, respeito e educação esperados de qualquer torcedor, sendo proibida a prática de violência, agressão ou qualquer outra conduta ilícita, especialmente na utilização das vantagens do programa. B. Interpretativo isso. Sim. Não poderá emprestar, ceder, locar ou transferir a qualquer título o seu cartão sócio-torcedor a terceiros, independente da amizade ou grau de parentesco. C. Deverá informar imediatamente ao São Paulo, pelos meios disponibilizados no site oficial, quaisquer irregularidades observadas em relação aos direitos e às vantagens do sócio-torcedor propiciadas pelo São Paulo ou por seus parceiros comerciais. Aí aqui no 12 fala, só se não pode observar deveres previstos na letra A, B. Não, poderá os 2.1. Esse negócio da conduta ilícita. Poderá ser excluído do programa sócio-torcedor. A conduta ilícita é interpretativo. Ah, não acho que é interpretativo, porque eles colocam ali como sugestão aí violência ou atitude desrespeitosa. Então, mas atitude desrespeitosa, você falar, por exemplo, eu não gosto do presidente de São Paulo. Pra eles podem considerar como desrespeitoso. Eu tô com o namorado da moça, o Daniel Erche, ela conhece inclusive a mulher, o seguinte, resumidamente, ele falou, é isso, ela tá esperando uma resposta até agora formal do sócio-torcedor, e ela nunca emprestou o cartão e nunca ofendeu o presidente em redes sociais. Tá esperando ofendeu. Ofendeu em redes sociais. E então, muita gente aqui no meu Twitter e também durante a tarde aí dizendo que alguma coisa está errada. Mas que ela tem ofendido, que ela tem ofendido. Não, o presidente do São Paulo, na pessoa física, ele pode exigir que ela comprove, talvez, qualquer tipo de ofensa que ela deva ter feito. É um absurdo isso. Ou não. Não sei se ela fez, tô supondo. Mas é interpretativa essa cláusula. Isso aqui é uma hipótese. Ela tem talvez ofendido. Se ofendeu o presidente do São Paulo e ele entende, por exemplo, que possa entrar com processo contra ela. Aí ela responde aí paralelamente na justiça, isso daí. Mas agora ir lá e caçar a carteirinha da menina, tá errado. Mas é interpretativo. É muito estranho. Mas eu não acho interpretativo. Peraí, vem já, peraí. Eu acho que qualquer pessoa tem o direito de falar o que bem entender, tá certo? Ela pode falar. Ela pode depois arcar com as consequências que ela tem. Não, mas Benja. É uma coisa paralela. Você não pode ir lá e censurar o direito da menina de comprar ingresso. Por isso que eu tô falando. Isso, mas você tá falando a mesma coisa que eu. Eu tô falando que é interpretativo essa cláusula. É um absurdo. Sim, é um absurdo. É isso que eu tô falando. Mas eu não acho que... Eu acho que a cláusula é... Essa cláusula que o Sombra acabou de ler... Ela é interpretativa. Eu acho que ela acaba remetendo-se talvez aos fatos violentos. A MSI, quando entrou no Corinthians, tinha uma cláusula que ela dizia... uma das cláusulas, ela falava assim... A MSI se compromete a montar um time competitivo, ok? Pra você, o Zezinho pode ser competitivo, pra mim não. Não, mas gente. É interpretativo. É, mas não vamos agora, a gente vai ficar aqui interpretando tanto. Não, lógico. Então, mas esperar a resposta. Se a menina só fez uma crítica à presidência do São Paulo. Liga lá pra alguém de São Paulo. Ou se ela tem ofendido talvez alguém da diretoria do São Paulo. Isso quer fazer? Se dane. A menina tem o direito dela, gente. Eu acho que a gente não pode aqui ficar tentando entender o porquê bloquearam. Que é um absurdo, ponto. É pra você entender. Primeiro, assim, ela tem que receber uma resposta do São Paulo sobre isso. E a partir da resposta, de repente ela pode ser, sei lá, ser um problema de sistema. Não, mas ela recebeu uma resposta falando que ela descumpriu esse artigo que você acabou de ler. Ela recebeu já essa resposta? Ela disse que não recebeu uma resposta formal? Ela está aguardando, pelo que o namorado dela falou agora pra mim, ela está aguardando uma resposta formal. Ah, o porquê que está bloqueado? Porque ela não fez nada errado. Mas é um absurdo. Se ela não fez nada... Ela está ligando e falando, eu quero que desbloqueie. E o cara está dizendo que o cadastro é bloqueado. Não tem como desbloquear. Eu espero, vamos esperar. Acredita que seja. Olha o que o Valdívia causa, hein? Mal chegou. Eu falo. Energia negativa. Eu falo todo dia, mano. Mas não chegou, Valdívia. Mas eu falo sem razão. É a zica, tá passando. Pulou de muro. A zica pulou o muro. A zica pulou o muro. Palmeiras caiu uma, quase caiu duas, hein, com ele. A zica tá pulando. Já ter caído duas aí pro Domênico chupar. Diz que tem. Precisa analisar, precisa ver o Twitter da moça aí. O que também eu vou te falar. Ninguém pode criticar o time. A mulher tava pagando o título dela lá, a mensalidade dela. Se a mulher gosta do presidente, não gosta. Se ela acha o time bom ou ruim. Gozado, quando eles pedem dinheiro pra torcedor, ninguém fala, olha, eu quero teu dinheiro, mas ele quer o dinheiro. Agora, a pessoa não tem o direito de dar opinião dela? Tá louco. E o São Paulo passou o Corinthians. Era o Muda Palmeiras, Domingo. O que ela disse? Muda Palmeiras. Falando que o São Paulo passou o Palmeiras. O que ela disse aqui, a Fátima... Moto plantando notícia. O que a Fátima Martins disse agora pra mim é o seguinte, que pra alguns, ela teria escutado que ela teve postura inadequada no Twitter. O que ela faz é crítica, diretoria. Vamos rezar, o torcedor do Palmeiras, agora é hora de rezar. Não sei, ela disse isso, que a desculpa que é que ela teve uma postura inadequada. 7h14, hora de rezar. Olha, isso aí é um absurdo, gente, é ditadura, velho. O que o São Paulo tá jogando como postura inadequada é complicado, porque é o seguinte, eu aqui, obrigado, então, Fátima. Dependendo, eu tenho uma postura inadequada todo dia, porque mais ácido e crítico do que eu sou dessa gestão do São Paulo Futebol Clube, impossível. Então, olha, se for assim, pode bloquear o meu sócio torcedor hoje. E os caras ficam fazendo patrulha em Twitter? Fazendo varredura? Então tira meu sócio torcedor, porque... Não, você postura não. Inadequada é contratar o Valdívia. Exatamente, isso aí. Tira meu sócio. Ah, agora os caras vão ligar aqui. Eu quero falar. Porque tá falando mal. Fizeram oramento já? Quer trazer jogador? Já fiz, ó. Não pode trazer jogador. Tá falando mal. Tá tudo tranquilo, vovó. Tá bom, fez oramento. Nós que fez. Olha, eu incluí, absurdo, viu? Incluí a Ave Maria também. Eu falei hoje no começo do programa. Agradeço. Olha, o São Paulo tá indo pra um lugar perigoso. Precisa apurar a história, né? Todo dia uma notícia ruim. Esse Valdir aí, viu? Enquanto isso, deixa eu falar da BV Financeira. Olha só. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, o seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV... Você sempre pode mais, bebê. Bom negócio pra você, mano. É, Benjamin Bach, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Nós somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigons. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Tenho certeza aí que sua cara aí tá toda vermelha, com aquela pele áspera. Nossa senhora, sua cara tá parecendo uma pedra pome, velho. Sabe aquela de passar embaixo do pé? Nossa senhora, tem que se cuidar, cara. Tem que deixar a sua barba lisinha, velho. Não pode ficar com aquela cara toda áspera pra estourar qualquer bexiga quando você entra num buffet infantil. Tá bom? É. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Dá até pra ir pra academia e ter passado desodorante só de manhã, velho. Esse antitranspirante da Bozano é top. Eu uso e recomendo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, Mote. Olímpia Leite desnatar o show. Olha, chegamos ao 10º programa. Que alegria! Bom dia, Brasil! Meu Deus! Eu achei que a veia morreria antes do 3º programa. Que sorte, hein? E pra começar esses 10 programas da vó, eu vou trazer um cantor muito especial que vai cantar pra gente. Ah, que bom, hein? Ainda bem que o cantor vai cantar. Eu achei que ele ia consertar um carro. Porra, velhinho, porra, café, porra! Meu Deus! Hoje esse boneco problemático vai encher o saco desde cedo. Vaza daqui! Exclamação! Emoticon de luva de boxe! Com vocês, com grande prazer, que anuncio o Marinho da Vila. É, Martinho da Vila, mano! Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Ai, que sorriso lindo tem o Marinho da Vila, viu? Olha isso, a velha quer dar, hein? Meu Deus! Martinho, agora você fez igual o Indiana Jones fazia nas catacumbas. Despertou na vó algo que estava escondido há anos. Marinho, seu jeitinho é tão doce que eu acho que até você cantando uma musiquinha triste como aquela faroeste cabroco, ela deve ficar leve, viu? Canta pra gente, por favor. Não tinha medo o tal João de Santo Cristo. Era isso que dizia quando ele se perdeu, que a vida vai melhorar. Quando ele se perdeu. Porra, velhinho, quero fazer casamento, porra, casamento, velhinho, porra. Cala a boca! Meu Deus! Seu moleque. Ai, juiz, porra, meu Deus, aí, juiz. Peraí, só um minutinho, hein? Cadê a velha? Meu Deus, olha só! Ela e o Martinho sumiram! Emoticon de camisinha! Porra, Martinho, vai sapecar o sabugo na velha! Porra, meu Deus, café! Martinho da Vila tá pegando a velha! Meu Deus, que coragem! Emoticon de desespero! Vó Olímpia Leite desnatar o show. Depois acham que a vida não tem como piorar, que a vida vai piorar. Meu Deus, que a vida vai piorar. Salve-se quem puder. Sensacional, Vó Olímpia. Essa Vó Olímpia é demais. E o Domeniquinho, o nosso boneco de pano. Você viu ele falando dos casamentos? É. Ai, que bonito. Obrigado, viu, Marinho da Vila. Você gosta, né? Tá também. Não, o bonequinho de pano também, é demais. Vocês estão vendidos, todos vocês, viu? Olha, em relação a essa história aí da moça que é sócia torcedora, Fátima, nós recebemos uma ligação aqui do São Paulo Futebol Clube. Infelizmente eu não tenho como colocar no ar porque nós estamos com um problema aqui do telefone da Embratel, tá? Bom, quem ligou pra nós aqui foi o Marcos, gerente de comunicação do São Paulo Futebol Clube. Ele explicou direitinho o que tá acontecendo. A moça em questão, a Fátima, ela já era sócia torcedora antiga do São Paulo. Sim. Segundo o sistema lá, ela estava inadimplente. Quando foram implantados os novos planos, foi feito um filtro. Certo. No momento que estava inadimplente, foi feito o bloqueio. Sim. Ela ligou, estava bloqueado. Aí o São Paulo vai emitir, ou já emitiu, um novo boleto. Mas isso não é conduta anti-São Paulina. É isso que é estranho, porque mandaram isso para a moça. Eu não terminei de falar. Ah, sim, mas... Já vou explicar. Vai emitir o boleto. A partir do momento que pagar, vai ser desbloqueado. Eu falei, mas Marcos, e essa história aí? Porque a moça disse que teve um lance de conduta anti-São Paulina. Daí ele falou assim, Sombra, não fazemos a menor ideia de onde pode ter nascido tal história. Não temos a menor ideia. Porque a gente foi pego de surpresa na internet de que nasceu essa história, de que ela foi bloqueada por conduta anti-São Paulina, etc e tal. Fomos até vasculhar, ver... alguma coisa, ela não falou nada. Sim, mas é que ela recebeu isso, infelizmente. Ela recebeu isso? Ela recebeu, tá aqui, ó, eu te mostrei. Ela recebeu, eu tô falando pra você, ela recebeu. Aí. Por isso que eu tô questionando. Tá aqui, ó, tá escrito então aqui. Então passa isso aqui. Ó, eu não é sou... que a gente não pode pôr a moça no ar. Primeiro, quem é sócio torcedor? Essa página é do sócio torcedor de São Paulo mesmo? Ali, ó. São Paulo que tá lá fora, falou que é. Então, mas aqui, ó, pra moça. Seu cadastro foi inativado por motivo de conduta anti-São Paulina. Conforme consta o regulamento sócio-torcedor, cláusula 2.11. É porque dever então, é coisa de corintiano, entendeu? Então, São Paulino. Passa isso aí. Passa isso. Que aí a gente vai passar isso aí pro gerente de comunicação de São Paulo. Por isso que eu questionei. E no 2.11, diz o quê? Não. Que não pode ter briga, diz que não pode se comportar mal. Exato. Situação. Mas o próprio gerente de comunicação... Gente, não adianta ficar questionando. Isso aí já viu, já tá lá no... Tá no já estatuto. Tá sendo analisado. Não temos que agora ficar analisando o estatuto, gente. Isso aí tá no estatuto. O 2.11. É citado o artigo. Mas o próprio cara falou que ela não fez nada, RG. RG. O próprio cara falou que ela não fez nada. A gente já leu o estatuto. Ah, eu sei. No que foi comunicado a ela. Isso que eu tô me referindo. O que ela recebeu. Sim, ela recebeu. Olha, quando tudo tá só ruim, que o próprio. Sócio torcedor. Eu falo, velho. Só vira notícia. Tá parecendo não é o Palmeiras, tá parecendo o Corinthians. O próprio gerente de comunicação de São Paulo ligou agora e falou assim: a moça não fez nada. Então, o que pode ter sido. E ele falou o seguinte: ela foi bloqueada porque tava inadimplente. Pois é, o que pode ser é que esta frase. Utilizada talvez para não ser indelicado. Olha, você está devendo, é isso que eu estou. Ah, eu prefiro ser devendo. Comunicado primeiro. Pelo amor de Deus! Não, senhor, RG. Você está devendo, não é uma mensagem pública. Você está devendo, olha, vê lá, regulariza sua situação e tal. Está acontecendo alguma coisa. Quando você está devendo um carnê aí, o cara mandou uma carta e falou assim: ó, vem tomar um café, tá tudo beleza aí? Passou com paredes que eu estou inadimplente, vamos passar pro gerente de comunicação essa mensagem para mostrar para ele o comunicado que foi passado para ela. Por isso que tá gerando essa polêmica nas redes sociais. Exatamente. Agora vamos falar de coisa muito legal, que é o navio do Energia na Veia, que vai acontecer em março do ano que vem. Presta atenção. Você quer viajar num navio legal demais, que é o navio da Veia? Pleno verão, navio da Veia, que vai ter o show do Rude Landucci, hein? Exatamente. São público do Estádio 97, preste atenção. Navio da Veia, no ano que vem, em alto mar, 3 dias, 3 noites, e agora com uma promoção sensacional para cabines triplas e quádruplas. Ligue hoje mesmo e faça sua reserva. 3624-9007. 3624-9007. Esse é seu telefone para fazer a sua reserva e pagar sua cabine em 12 vezes. Às vezes você pode ter aquela turminha de 3, 4 pessoas, família, grupo de amigos, né? Às vezes são 4 amigões, 2 casais, né? Ano passado eu fui com a minha família, foi legal pra caramba. Mas vocês pegaram cabine tripla, quádrupla? Foi. Fica mais econômico. Exatamente. Fica mais econômico. Exatamente. Porque o terceiro e quarto passageiro pagam muito menos. Foi isso mesmo. Pagam muito menos. Foi muito legal, viu? Então faça a sua reserva. E o navio da Veia esgota, hein? Já são quase 3 mil. Obrigado, Maurício. Obrigado. Já são quase 3 mil passageiros. Já são quase 3 mil passageiros com as suas reservas feitas no navio da Veia, tá bom? Então, olha, ligue agora. 3624-9007. O navio da Veia, com os DJs do Energia na Veia e o show do Roupa Nova. Vai estar o Domênico, o Boneco de Pano, Silvio Ribeiro. Desculpa, não, o Boneco de Pano é só no show do Rudy. 3624-9007. É. Ô, Sombra, só falar pra quem assistiu meu show, os caras falam, vou assistir o mesmo show, já mudou. E outra coisa, hein? No navio vai ter a banda que eu tô implantando no show, então é um show 70% novo, de novo. Eu estarei lá no seu show, Rudy. Apesar de você nunca ter ido numa festa minha, Domênico, eu estarei lá. Aquelas festas que tem na piscina. Domênico, aquelas festas grandes que tem na piscina. Você tá em todas, tá fantasiado. Você nunca foi lá. Tá bonito lá. Foi. Ó, esse é um menininho. Tá, mas eu vou te dar um beijo, então. Eu vou. Eu vou te dar um beijo. Não, sem beijo. Aquele bem salivento, é. Olha, bem babado, meu. Você vai apanhar, velho. O cara é louco. Isso é prova de amor. É. Finalmente o Aguinaldo deu um beijo. Que foi? Apanha, velho. Então é isso aí, liga lá, 3624-9007, faça essa reserva pro navio do Energia na Veia. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, o oferecimento do Grupo Essia, construindo com valor, Eliar, muito além da partida. Também é oferecimento de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Só um minuto, que tem muita gente aqui no Twitter, Mota, querendo saber a sua posição sobre isso que aconteceu de sócio torcedor. Se for verdade essa história que mandaram um e-mail pra Mina falando isso, pra Mina, é um absurdo, isso é uma ditadura, cara. Mas qual é o absurdo maior? Esse ou contratar o Valdívia? Os dois. Qual a atitude mais errada? Os dois é muito em cima do muro, Mota. Você não pode se posicionar dessa maneira. Não, eu sou contra a ditadura. Então, hã? Se o Valdívia for contratado, você deixa de ser sócio torcedor? É verdade essa história que você falou no Twitter? Não, não falei que deixa de ser sócio torcedor. Falei que não iria mais nos jogos de São Paulo. Coleta e torcedor. Você já não vai mudar muita coisa. Não vai. Isso é que você criou, né? Não vai mudar nada. Você nunca vai? Não, mas assim, deixa eu. Eu compro ingresso todos os jogos, mesmo quando eu não vou. Mentira. Eu não tava podendo ir. Verdade. Mas, Luiz, olha que mentira. Deixar de ir nos jogos, você tá castigando o time. Porque o time precisa do seu incentivo. Mas você não. Do seu vai lá de coração. Não. O campeão voltou. O campeão voltou. Pelo amor da mão, zica. Olha quando ele tá soberano que ele falou que ele nunca falou. Mota, você plantou uma crise no São Paulo sem fim. Você tá sendo homenageado por todas as torcidas. O JJ colocou o cara furou o olho dele. Eu criei a crise. Os caras se odeiam, eu criei a crise. Para de os caras deixaram de pagar a conta, eu criei a crise. Tá cuspindo pipoca em mim. Eu nem sou sócio lá do São Paulo. Devia ser. Do clube, não tem dinheiro. Se eu tivesse, eu comprava o título. Mas você gastou mais de 6 milhões de reais. Ele faz assinatura. Não tem. Pede pro Chuchu que ele te dá, vai. Até porque o Morumbi lá na PQP. Mas não precisa frequentar. É longe? É longe pra ver jogo lá? Ah, é? Não, longe. Pra clube, eu tô falando. Não voltar ao clube. Pra voltar, vocês têm que ser sócio do clube. Vocês são burros. Pra falar na PQP, você tinha que falar do Itaquerão, não é do Morumbi. Itaquera logo ali ou não, cego? É, logo ali. Você fala tanta bobagem. Não, mas fala tanta bobagem. Pega o Marco Zero da cidade de São Paulo. Ah, lá vem. E vê a distância de Itaquera e vê a distância do Morumbi. Torcedor de São Paulo. Vocês viram que o Mota, que se diz torcedor de São Paulo, falou. Palavra do Mota. O Morumbi é lá na PQP. Falou. Ele falou. Pra clube, ô burro. O clube é do Morumbi. Como é que eu vou usar um clube todo dia para de cuspir pipoca? O Ruth mora do lado do Morumbi. Saco. Eu não moro. Eu moro aqui no Paraíso. Eu vou pro clube todo dia. Você é burro. Pega o replay, Opa, olha aqui essa merda de pipoca, olha aí. Mas quando você é sócio do clube, você tem o direito de votar no conselheiro. Eu não tenho dinheiro pra ser sócio. Pede pro Chuchu. Você gastou mais de 12 milhões de reais. Se eu tivesse dinheiro, eu gostaria de ser sócio de São Paulo. Uma camisa a menos que você comprar num mês no shopping, que você pede pro Chuchu, você fica pra pagar uma mensalidade. Cuida da sua vida, o dinheiro, meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. R$202. O meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Vai lá comprar a bolsa, chorar pra sua mulher. Nossa. Vai lá gastar 50 reais. Fica fazendo discursinho aí. Discursinho, ai, custa. Ai, olha, custa. Uma bolsa custa tal coisa. Fica fazendo discursinho, vai lá, compra. Deixa de ser hipócrita. Agora liga pra minha mulher e pergunta pra ela se algum dia eu dei uma bolsa chorada pra ela. Lógico que deu. Deu várias. Você tá louco. Se não der, apanha. Mota, duas camisas suas. Mota, duas camisetas tuas da reserva. Eu sei dar valor ao dinheiro, meu. Duas camisetas tuas da reserva. Não dá pra comprar um título. Paga seis meses de mensalidade. Mas não dá pra comprar um título. Você tem que comprar um título, você sabia? Mas olha, Mota, aqui no Twitter... Quanto custa um título? O Palmeiras comprou em Mundial 51, né? Só perguntar pro Domênico. Ué, mas comprou? Como assim comprou? Ah, ele falou comprar um título. Então vamos lá, vamos Evidente. Lá. Então vamos lá, comprou. Comprou com qual dinheiro? Vai, filho, agora... Não. Eu digo assim, aí, aliás, o senhor... Como Corinthians, né? O senhor que é sabidão e sabe tudo, devia se informar um pouco, saber ler um pouquinho mais. Eu só tô falando fato. Não ri, não. Vamos ao momento sem parar, só ouvintes Broxa. Virgens. Vamos ao momento sem parar. Vamos lá, três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook. Que cheiro de pipoca, hein? Vão ligar três ouvintes São Paulinos agora questionando o moto. No Twitter os caras estão descascando. Nossa, ui, meu Deus. Você deu bloco em quanto? Alô? Alô? Oi, alô, quem fala? É o Luiz Carlos. Ah, Luiz Carlos, diga. Tudo bem? É do Raça Negra, né? Tudo tranquilo. Tranquilo? Raça Negra. É. Luiz Carlos, quantos anos? Santos Júnior. Ah, agora sim, quantos anos você tem, velho? Abaixa o volume, amigo. 3.2 hoje, RG. Hoje? É. Dependendo da altura da montanha, eu também não escalo lá, viu? Ah, também. Sensacional! Foi um só. Calma, foi um só. Oh. Por falar em filme de escalada, Domenico, você assistiu aquele filme que o cara fica com o braço preso na pedra? Isso aconteceu não, não na vi, real. Isso aconteceu na realidade. É. Verídico. Assista então, Domenico. Eu assisti um filme. O nome é Pânico na Neve. É bem legal também. Ficam três, dois caras e uma mina presos no. Foi um pornô, porra. Não. Eles ficam presos no. O teleférico lá. Os caras mudaram a programação do Sexy Hot, tá demais agora. Não. É legal assim. Quase 90% tudo produção nacional. Ah, mas nacional é aquelas minas que não. Legal pra caramba. Vou te falar, legal pra caramba. Cheia de estria, né, mano? Cheia de estria. Sócio do Sexy Hot, velho. Tá campeão. É. Filme nacional, as meninas não fazem a última. Nacional. As meninas cheias de espinha, né, mano? Moto do céu, olha a confusão que você arrumou com a torcida do seu time. Olha o Twitter. Ah, tô preocupado com isso. Qual bairro é que você mora, velho? Eu moro aqui no Jabaquara. Jabuga é nóis, eu morei na Paracatu. Aí sim, saúde. Salve. O que você faz, amigo? Eu sou motorista. Eu amava como amava. De novo, chato, velho. De novo isso? Chega de perguntar isso. Chato você com esse troço. Motorista, mas você é o que? É motorista do Uber, velho? Se for é. Aí o Ben já adora, modinha. Hã? Trabalho no Correio. Ah. Eu amava como amava os motoristas do Correio. Já roubaram você já com as mercadorias aí, velho? É, roubaram a mercadoria do mano, velho. Ainda não, eu faço área 9, área de boy. Ó, área do Mortinha lá. Mas deixa eu te falar, velho. Por que de vez em quando vocês dão migué, cara? Porque é natural aí, às vezes. Aí. É verdade, você vai lá, você tá fiscalizando. Você tá lá com uma embalagem que tem o número de rastreio. Aí você tá dando F5 lá, e tá lá, objeto saiu pra entrega. Aí você tá lá esperando, blá blá blá. Sim. Passa-se o dia. Ninguém tocou a campainha da tua casa, você sabia que tinha pessoas ali, tá certo? Sim. No final do dia você dá outro F5, aparece lá, destinatário ausente. O correio tentará fazer uma nova entrega amanhã. E você não saiu nem pra ir na padaria, você não sai o dia inteiro. Ô, amigão, por que vocês fazem isso de vez em quando? Você dá um miguezinho, não dá não? Dá um perdido, né? Não tem como não, é tudo marcado. Falou. No Brasil, velho. Pode tocar, não atender ninguém na hora, bater, não sai ninguém. Você já ouviu falar, campainha? Os caras vão lá dar de louco, Motinha. Às vezes, às vezes parou pra tomar uma breja, sei lá, numa dessa. O cara vai lá e fala, não encontrei ninguém. Como que é não ausente. Você já deu de louco, fala a verdade. Não, jamais. E você nunca foi assaltado, ou pelo menos tentou, ou tentaram te assaltar? Nunca, graças a Deus não, há 3 anos nunca. Porque tem lugares aí que o correio não chega mais, né? Sim, tem lugar que acontece. Tem lugar que não chega e quando chega é com escolta. Ou até sem escolta não esse, vai. Esse absurdo, Brasil, né? Esse país tá tão louco, cara, que hoje você pergunta pro caseiro que foi assaltado, ele fala que há 3 anos não, comemora. É verdade. Cara, esse cara é um fora da curva. Verdade. E qual que é o e agora eu vou avisar vocês aí. O prefeito quer fazer um negócio até o final do ano em São Paulo. Que São Paulo inteira será 50 km por hora, vocês viram? É pra ir a pé pro trabalho. Falei, todos, vai ser geral. Até o final do ano ele quer fazer um teste. 50 km, cidade inteira. A única coisa que vai sair rapidinho dessa prefeitura é esse prefeito. Ele vai ser bem rápido na próxima eleição. Eu espero, viu? É o que a gente espera. Espero mesmo. Velho, vamos lá. Qual que vai é ser o rápido. Time? Sou corintiano. Ah, aí, Motinha, é nóis. É nossa, os caras no Twitter estão falando que o Motinha joga tanta crise no São Paulo que ele é mais curioso. Eu jogo crise? Os caras mandam e-mail pra mina. Os caras estão falando, expulsando a mina, eu crio crise. Ó, tem um monte de São Paulo falando assim: o dia que o Mota tá prejudicando o São Paulo, ele deve ser corintiano. O vice-presidente do São Paulo vai almoçar com o Valdívia, eu crio crise. O Osório entra no prédio que tá o Valdívia e o vice-presidente do São Paulo. Eu crio crise. Mas não é crise, gente. Ô, amigo, você gostaria do Valdívia no Corinthians? Ah, não, deixa quieto, deixa ele ir pro São Paulo. Não. Eu não traria o Valdívia também, não, cara. Não, deixa lá, tá bom, Renato Augusto, Jadson, tá ótimo o time. Jadson. A respeito até que tinha sido comentado agora há pouco, né, que qual seria a reação do Rogério Ceni? Eu perguntei. Ele deu uma entrevista pra ESPN há pouco. Perguntaram pra ele. Falou assim, olha, eu desconheço qualquer coisa sobre a vinda do Valdívia, mas e elogiou. Ótimo jogador. Coisa que acontece no campo, morre no campo. Isso aí é vários, qualquer lugar que jogou bola, até na escola, sabe disso. Ó, oh, Modinha, você tá... Modinha, você tá cada vez pior. Você tá ficando cada vez mais isolado. Mas peraí, inteligente como o Rogério Ceni é, gente, desculpa. Tá desculpado. Ele não poderia dar outra declaração a não ser essa. Por mais que ele odeie o cara, e por mais que ele nem queira o cara, vamos colocar nessa hipótese aí que ele não goste do cara e faça um lobby pra que ele não jogue no São Paulo. Cara, ele não faria isso na frente da. Eu não sei, mano, mas você acha que o Rogério vai chegar no cara e falar, não gosto de você porque você fez um gol em mim e fez o choro? Ele nem falaria isso, ele chegaria no presidente e falaria, ou ele ou eu. É, ele não faria isso, de jeito nenhum. Ó, amigo. Oi, mano. E por falar no Corinthians, aí você citou o Jadson, Renato Augusto, aí que são os dois melhores meias do futebol brasileiro. É, e o nosso ataque, velho, é Malcom e mais um, hein? No caso, hoje é o Luciano. Luciano te agrada ou você não curte muito o futebol do Luciano? Tá bom, moleque novo. Já tem. Ele só não pode se iludir muito e falar que, tipo, eu vou decidir. Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. O cara começa a falar, eu sou o cara. Quem é o cara, cara? Tem que ter o pé no chão e com calma, devagarzinho, que ele chega lá. Entre ele e o Wagner Love. Entre ele e o Wagner Love, você prefere quem? Bom, no momento agora, o Luciano, né? Ô, mano, tá a denúncia rapidinho aí, amigo meu. Alezinho, e aí, firmeza? Beleza, mano? Beleza. Amigo meu, São Paulino, mano. Foi também mandado embora aí do sócio torcedor. Por quê? Pô, ele postou uma foto com uma mina, né? Aí os caras falaram que é negócio anti-São Paulino, mano. Expulsaram ele do clube, mano. Alô? O Alezinho, por que você não pega suas capinhas de celular? Pega o cabo do celular. Ele tá explicando que é a irmã dele, mano. Pega o cabo do celular. Pega o cabo do celular. Olha, olha. Você não dobra suas capinhas de celular. Coloca tudo junto. O cabo. O cabo. Conecta, conecta aí por baixo. Aí não pode, hein? Ó, amigão. Opa, mano. Ai, moto, você tá muito bom. Essa lesinha é um xarope, velho. Mas, amigo, o negócio é o seguinte, mano. É, tá circulando algumas imagens na internet aqui a respeito da terceira camisa do Coringão. Você chegou a ver já? A laranja? Tem a laranja, aí postaram agora a primeira e a segunda camisa também. Ah, não, essas duas eu não vi não, mano. Pra ver só a laranja. Só LED Lalanda. A camisa número 1 do Corinthians, ela vai ser um... branco mesmo assim na região do peito, mas as mangas e a gola tem detalhes em preto, Benjamin, aqui ó, a camisa. Qual que você gostou mais, Motinha? Motinha é São Paulino. Não, não dá prestando atenção. Ô, amigo, então fala dessa terceira camisa que você viu, cara. A laranja você achou legal? Não gostei muito. Não combina com as cores do clube? É, eu também achei zoado. Preto e branco e acabou. Mas, gente, ó, isso aí a camisa era pra ser diferente. Tonto. Não, mas não é, não. Eu não acho. Isso era camisa pra ser diferente. Isso aí é coisa de europeu tonto, velho. Isso é coisa de europeu tonto, tá certo? Que gosta de querer fazer aquelas coisas horrorosas lá, porque o mercado asiático curte. Tem que ser a cor do clube. O Benjamin também é adepto desse negócio de modinha, mano. O Benjamin gosta de cores vibrantes. O Benjamin parece que ele tá comprando uma caixa de lápis de cor. Aí os caras vão lá fora e compram a camisa do Barcelona terceira, do Real Madrid, do Manchester. Tudo terceira camisa. Os caras não compram a tradicional, compram a terceira que é diferente. Foi de europeu tonto. Eu não compraria. É. Mas, amigo, estamos num momento sem parar. Manda seu placar, então. Corinthians e Sport amanhã na Arena Corinthians. O Santiago Bernalesque. Um juiz paulista apitando. Bom, eu sei que amanhã vai ser um jogo meio complicado pro Corinthians, né? É. Mas chutando 2-1. Tá bom, mano. O que importa é a vitória. Beleza? Tá bom, pô, era um jogador. Fala aí. Mexer. Solete Mexer. Só linha Bozano. Que proporciona. Não. Um barbeado no final. Não. Ah, pô. É só nova linha Bozano. Me garante. Um barbear fenomenal. Boa! Parabéns, ganhou o kit Bozano, tá bom? Até mais, pessoal. Uma boa noite pra vocês. Boa noite. Satisfação falar com vocês aí. Toda nossa. Falou, cara. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Esse é o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Ó, avião. Tá passando o avião. Esse é o avião que te leva pra ver YouTube em Barcelona. Alô. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Eduardo Paim. Fala, Eduardo Paim, tudo bom? Beleza. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 31. 3.1 RG hoje. Hoje? É. O Portugal aumentou ou não? O que, RG? A venda de pães lá na padaria. Ah, sensacional! E na feijoada também tem um pain com linguiça. Ah, um tem. Ah, é verdade. E é bom, é bom. E como tá caro o pão francês? Tá mesmo. 7,50 o quilo. Isso. Aí, parece que ia aumentar. 11 reais. Aonde? Aonde 7,50? De novo? Tá 11 reais. Tá 11 reais. Tá 11 barão o quilo do 12 pão. 12 continho lá perto. Vocês estão vaqueta, hein, tio? É, realmente. Tem uma padaria do, na padaria do Mota, 15. Ó. O café da mãe do Mota é 100 paquitão, reais, hein, mano. A cada café que ele compra é 100 conto. Mas quando eu disse aqui que era uma puta sacanagem vender pão por quilo, todo mundo me criticou. Pãozinho verdade, tinha que custar? Unidade. Unidade, né? 10 centavos lá. RG, o pão, se é por quilo, por unidade, se cara tem que cobrar caro, vai cobrar caro do mesmo jeito. Não, não, não. Quilo, por unidade. Diferente, Sombra. Diferente. E por que é pesado sempre o peso líquido, velho? Tem que pesar o pão quando ele já estiver pronto para ser consumido. É um absurdo isso daí. Como assim? Como assim, mano? Quando você vai fazer a pesagem do pão, eles colocam lá o peso líquido como parâmetro. Assim como qualquer coisa, biscoito, qualquer coisa. Eles pesam a massa antes de ir pro forno. Quando não, o negócio... Não, é verdade, não, lógico que não. Não, é, não, gente, não. Gente, gente, não. Gente, o peso é líquido, gente. O peso é líquido. Gente, toda massa, quando você for lá, por exemplo, você vai colocar um pão francês lá, quando ele estiver pronto ali para o preparo, do mercado, antes de ir para o forno, ele tem um peso, tá certo? Ele é pequenininho. Quando você coloca ele, por exemplo, pronto para consumo, para ser pesado, ele vai estar mais leve. Mas que padaria é essa que pesa o pão antes de tudo fazer? Tudo é baseado no peso líquido. Não, não, não, não, você é louco. Não, mano, não é pesado na frente de quem tá com a não, velho, não é não. Que é isso, velho? Tá parecendo a história da pipoca e do churros, velho. Põe aí, põe a pipoca e o churros. Põe o replay aí, põe o replay. Igualzinho, velho. Olha o replay. Do Sombra? É igualzinho. Que amanhã vai todo mundo. Olha lá. Veja quem tem disso. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Vamos supor que eu tenho uma loja, eu tenho um bar que só vende pipoca e churros. Só que no meu bar, a única coisa que dá lucro é a pipoca. Churros não vende um. Aí eu fico puto, porque tá dando prejuízo no meu bar. E eu fico puto, porque eu tô puto por quê? Porque eu não tô vendendo pipoca suficiente pra pagar. Mas a culpa é do churros que não vende. Ou melhor, se eu não tô. Se eu ainda não fechei o bar. Não, tá errado. Tá errado. Tirar o churros. O pouco que eu tenho é a pipoca que tá me dando. Eu tenho é que tirar os churros que tá me fazendo gastar dinheiro à toa. Churros. Mas a culpa é do churros que eu não tô vendendo pipoca suficiente pra pagar. Olha, tá na moda. E na hora ninguém questionou porque tá todo mundo moda, quieto, tá véio. Na moda, não fala nada com nada, velho. Olha, Sombra, não sei o que a você presidente usou. Não sei o que ele usou, nossa, mas que cai véio. No doping, cai. Cai, velho. E isso dá dó. Mas ele não... E na hora ninguém questionou porque ficou todo mundo tão espantado. Eu achei que era burro. Falei, eu vou tentar entender, mas não entendi. Mas o Sombra não vai sozinho, não, meu. Porque essa do pão, meu amigo... Essa também do pão líquido. Pão líquido. Não é pão líquido, mas a massa, gente, a massa... Massa do pão, quando ela tá ali com água, óbvio quando ela vai pro forno, Domênico Gato, aquela água vai evaporar, mas... Porra, mas não tem nada a ver com isso. Gente, como não? Gente, como não? Mas gente, taca gente, gente, gente, gente, estão boicotando o povo. Gente, gente, gente, estão boicotando o povo. Atenção você, tá tomando bomba? Ó, exige aí a pesagem do pão. Na sua frente, é óbvio. Na sua frente. Antes de assar. E o pão pronto pra consumo. Antes de assar. Inclusive, ó, gente, meu amigo Rincon gente, aqui, ó. Gente, meu amigo Rincon, policial, que ele também tá falando que é verdade. Ah, não. Para, você tá louco. Aí, o pão tá é pesado na hora que você compra. Esse nunca entrou numa padaria nunca pra comprar. Nunca mesmo, nunca. Tem o meu amigo Rincon. Nem a mãe dele manda ele. Você, ele vai forjar um flagrante pra ser de você. Gente, gente. Vamos lá, qual que é o time, brother? Você é louco, malandro. Tricolor do Morumbi. Tricolor. Atitude de anti São Paulina. É, você não tem medo de ser expulso de criticar o time, não, amigão? Oi, desculpa. Você não tem medo de ser proibido de entrar no Morumbi, por exemplo, se criticar o time? Não, não tenho medo, não. Porque eu sempre critico e tal, quando é preciso criticar. E qual a sua profissão, amigão? Qual a sua profissão? Analista de sistema. Eu amava como amava os analistas do sistema. Acabou, tonto. Você tá achando dessa história toda? Você achou disso do Da Mota? História do Valdir? Não, eu tô falando de São Paulo. Crise, os caras só ficam São Paulo fica puto, velho. Mas você não deixa os caras falar de São Paulo. Você falou que o Morumbi é longe. Você sempre, toda vez que é o São Paulo, você não deixa falar. Até Corinthians, gente. Você não deixa falar, velho. Até Corinthians é nós, mano. Você não deixa o cara falar. Deixa o cara falar do São Paulo. Depois fala do Mota. O que você achou do dessa história do Valdívia com o São Paulo? Cara, quero longe do Morumbi, velho. Cara. Olha, até agora só o Mota aqui a favor. Náutico 1, Bahia 0. Só uma observação, é Faim com F. É Faim com quê? Com F de faca. Ah, Faim, não é Paim. É, Faim. Não faz muita diferença, não. Não faz muita diferença, né, Gê? Sensacional. Obrigado, meu. Tá certo. Então você não gostaria de ter o Valdívia no Tricolor? Não, no Tricolor. Longe do Tricolor. Coleta. Não peguei ele, não. E aí, chegar, espera. São Paulo e Figueirense, palpite. Gente. São Paulo e Figueirense, faz 3-0. Agora, essa semana é boa, passou uma ponta, hein? Lógico, não é uma bamata, né? Jogar contra o Figueirense lá, não é que é ponto certo. Mas é lógico que, pô, é melhor você jogar contra o Figueirense lá do que você jogar contra o Galo fora de casa. É melhor do que jogar contra o Grêmio, né? Em tese, é mais fácil você jogar contra o Figueirense. Dá pra fazer seis pontos. Dá pra fazer seis pontos, hein? E a gente precisa melhorar também as estatísticas de fora de casa, né? É, fora de casa é importante ganhar alguns jogos. É, tá difícil a coisa. Porque senão, se você almeja ser campeão brasileiro, ou pelo menos... Chegar a Libertadores, você tem que ganhar alguns jogos importantes fora de casa. Somente contra esses times. Curitiba, né? Joinville. Havaí. Vocês tiram sal do Mota, mas quando ele fala um negócio inteligente, ninguém dá o crédito. Ele falou, é importante ganhar jogos fora. Ele falou, almeja. Almeja, o time que almeja ser campeão tem que ganhar jogos fora. Você, Sombra, não teve a inteligência de prever isso. Salve de palmas pro Motinha. Desculpa, eu não aguento mais. Aê, Motinha! Motinha tá chateado com você, meu gente. Agora ele ficou chateado. Gente! Ô, amigão! Sim. Agora, somando seis pontos essa semana, o que é possível, provavelmente o São Paulo fecha o turno dentro do G4, né, cara? Sim, perfeito. Seria excelente a gente fechar dentro do G4 e a começar com a cara já do Osório, né? Tipo, no segundo tempo, já no segundo turno, para poder começar e ir atrás do título, né? Você diria que já é possível ver uma evolução no time, um trabalho do Osório? Sim, dá para ver que hoje o cenário do São Paulo é sempre ofensivo, né? É Sim. meio ofensivo, então dá pra ver uma evolução aí já com a cara do Osório. Tá certo, então, cara. Quer comentar mais alguma coisa do Tricolor? Do Tricolor, não. Na verdade, eu queria falar duas coisas. Quer dizer que hoje a gente tem um São Paulino que é corintiano e um corintiano que é São Paulino? Aí vai, trouxa. Nós somos três corintianos na mesa. Eu, o Mano e o Mota. Eu achei... Tem que ter trocado de papel, o Benja e o Mota. Não. Eu sou corintiano, porque eu vou te falar. O Mota, mais um mês de estádio 97, pelo Mota, o São Paulo para na Série C, velho. Os torcedores do Corinthians estão felizes com o Mota. Você é da opinião do Mota, cara, que... Não diria que ele diz que quer mudar de time se o Valdívia vier, mas assim, ele ficaria a time, ou seja... Não torceria para mais ninguém enquanto o Valdívia estivesse no São Paulo. Você seria dessa opinião? Não, óbvio que não, porque eu sou São Paulino, independente de qual posição o São Paulo estiver, da onde não ele estiver, é onde for jogar. Posição. Ô, Mota, não adianta você ficar aí fora. Gente. Ou você participa do programa ou você fica aí fora, cara. Não adianta ficar reclamando. Né? Ô, Eduardo, um abraço para você, cara. Só queria pedir uma coisinha só. Ao invés do cartãozinho tapa na camurça, eu queria pedir um cartãozinho de boa sorte. Que a minha irmã vai entrar em cirurgia em 10 minutos. Opa, boa sorte, velho. Mas vai operar o quê? Ah, boa sorte pra ela. Tenha fé. Ela muita tá fé e força. Pra transplante de córnea, ela conseguiu a córnea e vai. Bomba, vai, bom, vai, legal. Vai ficar tudo tranquilo. Vai dar tudo certo, tenha fé. Boa sorte pra ela. Pensamento positivo, exatamente. É isso aí, velhinho. Vai dar tudo certo. Boa sorte, boa sorte. Boa, Camila. Faim. Faim. Com S de faca. É isso aí, Camila. Faim. Boa. Ah, mas depois que ela abrir aqui, por exemplo, o Twitter e dar uma olhada no Portugal, ela vai falar, não, tira. Não! Tô zoando. Não, mano! Que é isso? Tem um amigão aí. Ah, brincadeira. Ah, juiz, porra, meu filho. Eu podia ter usado como exemplo o Bar, mesmo, o Domene. Mesmo porque tem um senhor que ele conhece que olha... Ei, juiz! Tchau, amigão, um abraço! Valeu, Fé. Valeu, valeu, boa sorte pra ela. Boa sorte aí. Valeu. Esse é o Estádio 97, é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. É verdade. Ô, Domênico. Oi. Tão doente, você tá vendo Bahia e Náutico. Aqui, Bahia e Náutico, olha que bacana. Náutico fez o gol com o Patrick Vieira. Meu Deus. Aquele que era do Palmeiras. É. E não era, sabe, não era horrível. Sabe quem joga na lateral direita do Bahia? Cicinho. Que era do Palmeiras. Pô, esse cara jogou no Sevilha, velho. É. O cara veio pra cá. Alô? Alô? Quem fala? Paulo. Paulo do que, Paulo? Paulo Henrique Barreira. Olá, tudo Barreira. Bem? Tudo bem mesmo? Opa. Mano maluco não vai à padaria muitos dias. Ah, isso é verdade. Pão líquido. Pão líquido, ele conta. Gente. Não, é peso líquido, cambada de ano. O peso líquido, ó, deixa eu explicar pra vocês. Ele bebe o pão e come não, o leite, velho. Não, mas os caras são os jegues. Peso líquido, gente, é o produto sem embalagem. Ah, mas não foi isso que você quis dizer, não. Não foi isso que você quis dizer, não. Gente, tá mudando. Gente, meu Deus. Quando eu falei, por exemplo, ó, quando eu falei, por exemplo, a respeito de bolachas, aí até citei o exemplo dos biscoitos, tudo é medido em cima do peso líquido. Mas você quis dizer. Não, você falou que quando era. Se quiser que a massa é pesada antes de assar. É. Pra vender, você falou. Esse produto também é. Gente. Mas é óbvio que é. Não. O menino que come leite bebe. Vamos fazer um coral de gente. Todo mundo aqui tá concordando comigo na internet. Gente. Não deu, né? Gente. Mano, você é muito sucesso, cara. É muito sucesso. Todo mundo pedindo gente aqui. É nóis, o cara tá na. Eu vou. Então, mas pede o coral de novo aí. Gente. Vai, RG, a brinca também? Ah, não dá. Essa a do brinca. Pão, não, dá. Não, o Letre, a brinca. Mas o pão, ele é pesado. O tá forno, gente. Não é, mano. Não. Pão líquido, não, essa é nova. Vem no saco. Velho, quantos anos você tem, cara? 3.7, Dudu. 3.7, RG. Mas hoje não pode mais, né, Domingo? O que que não pode mais? Esse negócio de politicamente correto aí não dá mais. O quê? Cantar aquela música. Qual música, gente? Ah, tirei Paulo no gato. Ah, sensacional! O que é uma tremenda coisa errada. E, amigo, o que você faz da vida? Ah, não. Eu sou gestor. É o quê? Gestor de vendas. Eu amava como gestor de vendas. Meu Deus do céu. É só os pescadores, não. Fica na chiclete de ouvido, cara. É ruim, mas fica na cabeça. Ah, legal. Então tá certo, qual que é o bairro aí? Jardim Álamo. Olha só! Tem uma série chamada Álamo. Versão brasileira, Álamo. Álamo César. Álamo César. Mas, olha, Álamo São Paulo. Álamo São Paulo. Eu não diria Álamo. Faz de novo, Dodô. Álamo César. Álamo? Era Álamo César ou Álamo São Paulo? Álamo São Paulo. Gente! É. Ó, amigão, mas deixa eu te falar, tem dois Jardim Alto, tem um que é em Guarulhos e outro que é Arujá. É, na verdade voltou? É divisa, né? Voltou. Ah. É Guarulhos, vai divisa para Arujá. Ah, então. Mas, é que você olhou no Google aí, dá não, não, não, não, é, o Google dá dúbio. Ah, vai tomar no Google. Ah, juiz! Juiz! Vai tomar no Google! Segue o jogo. É juiz paulista lá. É juiz paulista. Google é amigo nosso, tem um bar aqui embaixo. Ah. Vai baixar no Google. Cara, chama Google. Vai tomar no Google. Hoje eu fui lá tomar o meu time. Imagina o cara. Mas você duvida que tem alguém no Brasil chamado Google? Deve lógico ter, que duvido. Mas duvido que é certo. Alguém já foi batizado Twitter. Com Google. Ah, não pode mas é com, deve ser com U. Não pode? Será? Não pode. Será? Ah, era o plano do Google, o primeiro filho dele. É verdade. Bem ia chamar o Marcos Google. Será? O meu filho vai chamar Marcos. Marcos? Claro. Mas se você for... Meu filho vai chamar Apple. Se eu for o quê? Estéreo. Ah, eu não vou ter filho. Adota, cara. Aí eu adoto e vai chamar Marcos. Chama Marcos. É. Bom, sem problema nenhum. Mas se a gente já for adotado, é que a dele é bem fraquinha, assim, sabe? A gente muda. Se for, por exemplo, chamar Ricardo, vai chamar Ricardo Marcos. Boa. Entendeu? Ó, mas gente, dá nome fantasia, cara. Gente, vamos pensar duas vezes antes de ter filho também, velho. Um PlayStation mais barato dá menos dor de cabeça. Pô, uma hora é pra ter filho, outra hora é pra não ter filho. É verdade, gente. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Ó, esse pão líquido, fala, pão líquido. Ai, mas gente. Gente. Amamentar é a coisa mais gratificante do mundo. Pergunta pra mãe que o neném quase arranca a teta. É verdade, gente. Ô, mano, brincadeira. Mano, a Domênica não liga. Mas é brincadeira. Agora, eu instalo a boca na teta dela, ela não liga. Mãe gosta. Ouvinte, agora tua mãe também tá. Aquele mas ele falou eu que sou culpado, bora. Aquele bebezinho sedento por leite materno, tá certo? É uma arma, né? Salivando por causa do leite materno. Puta, para de falar bobagem, ele mano. Ele tem uma gengiva que parece de um bagre, sombra. Gengiva de mula. Gente, o pior é que sai depois disso, velho. Ô, Paulo, é nojento. Que time você torce, Paulo? Aqui é Verdão, Palestra. É nóis. E aí, Mota, fala pra ele o que você falou no começo do programa. Você fez o oramento aí, ô, rapaz? Você fez a oração? Mota, oramento. Fala pro ouvinte, Palmeiras, o que você falou pro Domingo no começo do programa. Qualquer pessoa inteligente, chega. Chega com aqueles papos, gente. Já deu, já. Pô, caramba, o programa começou, já tem que acabar com o seu papo. Ô, meu velho, e amanhã temos um jogo aí complicado, não é não? Ou você acha que não? Não, é difícil porque na casa do adversário... Porém, o Palmeiras tem que vencer esse jogo, senão já era. Senão começa a degringolar com ele. Essa hora já vai estar 2-0 pro Palmeiras. Deus te ouça, vovó. Se não ganhar amanhã, acabou. Na minha opinião, acabou. Gente, calma. Rapaz, o que você acha que aconteceu com o Cleiton Xavier, hein, rapaz? Tá jogando mal, hein? Os anos passaram. Não dá pra entender, cara. Não dá, sinceramente, não dá. E outra coisa, o Felipe Gabriel já tá inscrito, ele tá treinando. Já tá. Mas ele tá tendo ainda o recondicionamento de condição, né? Mas já que o Felipe Gabriel, ele é bem ofensivo. O Cleiton Xavier tá sendo usado numa posição de segundo volante. Mas eu não lembro desse Felipe. Vocês estão falando tanto desse Felipe Gabriel. Não lembro. Não é nenhum gênio. Não, então. É bom jogador. Sabe bater na bola, é um armador e tal. Dele, mas ele parece o Rabinho jogando, viu? É a mesma posição. O Rabinho também não tá muito bem, né? Velho, é um cara que sabe bater na bola, contrata o Meligênio, o Guga, qualquer cara assim. Vai contratar um cara só porque sabe bater na bola. Verdade. Ah, mas não. Não é só bater na bola. O Marcos Assunção sabia bater na bola e jogava bem também, mano. São outras características. Mas assim, eu acho que o Cleiton Xavier, como vocês estavam falando antes, os anos se passaram, o futebol onde ele estava não era tão competitivo. Mas então, amanhã vai de Amaral ou vai de Rabinho com o Cleiton Siqueira? Depende do treinador, né? Se ele com qual, vovó? Eu acho que ele vai de Amaral. Se jogar o Natão, vai com o Cleiton Siqueira e o Rabinho, né? Eu acho não. Que não. Só porque, vovó, porque ele tá perdendo meio campo. O Palmeiras tá perdendo meio campo. O Amaral é um grosso, ele só serve pra destruir só. Mas eu acho que tem que amanhã, jogar com o Amaral. Amanhã o Curitiba, velho. A chance dele é, do Curitiba é amanhã também. Do mesmo jeito que vocês estão pensando. É amanhã. O torcedor do Curitiba. Mas quem falou Curitiba, que é amanhã? Mas ninguém não, é amanhã. O ouvinte falou que se não. Se tá tem amanhã, que ganhar amanhã. O ouvinte tem que não. Ganhar. É a mesma coisa que o cara do Curitiba tá pensando. Porra, amanhã eu tô em casa. O Palmeiras vem de dois. Mas eles pegam o Palmeiras, né, Portugal? Mas não tá pegando qualquer. Mas vem de dois resultados ruins. O técnico Curitiba. O Palmeiras vem de dois resultados ruins. Então, isso que eu tô dizendo. O cara do Curitiba pensa numa coisa. Ele vai mandar o time pra cima. Domênico, se o Curitiba não mandar o time pra cima amanhã, ele vai mandar quando? Olha, mas se mandar o time, se mandar, se acontecer o que o Portugal tá falando, aí o Palmeiras ganha. É melhor pro Palmeiras, ele ganha. Mas é o que vai acontecer. Mas, ô Norberto, você vai de Amaral? Eu sempre, olha, quando o Palmeiras fala uma situação difícil, eu falava o que aqui? Não, o Palmeiras tem que se fechar e jogar como um time pequeno. Porque assim, por que tem que jogar? Porque não tem habilidades técnicas pra se pra ir pro ataque. Mas não é o caso amanhã. E o Curitiba é um... Não, tu falou assim, com relação ao Curitiba. Ah, sim, O Curitiba, ele não tem um ataque sensacional, não tem o meio-campo nada bom. E a defesa também é fraca. Mas ele não ataca. Se ele não se fechar e jogar por uma bola, ele não ganha jogo. Ele é lanterna. É o meu ponto de ver. Ele é lanterna. Ele tá jogando em casa contra um time que vem de duas derrotas. Se põe no lugar do outro. É a chance dele conseguir alguma coisa no jogo de amanhã. Tomara ele que venha. Ele vai tentar ir pra cima. Aí se vier, vai abrir espaço. Aí o Palmeiras pode ganhar o jogo. Isso que o Palmeiras vai ter um bom e vou dizer mais. O Palmeiras amanhã poderia até... Okay. Eu não sei. Eu acho que o Dudu joga, né, amanhã. O Dudu e Rafael Marques. Dudu joga. Não, o Dudu. Joga. Porque senão o Kelvin é uma boa opção pra segundo tempo. Pra pegar esse time aí... Mas então o ouvinte acha que entra também o Amaral ou Norberto? Eu acho que tem o Cleito Xavier e outra coisa. O Palmeiras perdeu muito o lance do contra-ataque. O Palmeiras pega a bola ali com o zagueiro lá, com o Vitor Ramos, e fica rifando. Rifando não, ele até lança bem. Só que parou de passar a bola pro meio de campo. Ele não joga amanhã, hein? É, ele foi estar suspenso, né? É. Ah, isso é bom ou ruim, vovó? Ah, não sei, eu acho que... É indiferente. É mais ou menos. O Jackson é bom. É indiferente. Eu acho que é o seguinte, gente. Se despede dele. O RG sempre fala isso aqui, eu concordo com o RG. Que não existe zaga, existe sistema defensivo. Quando você tem um volante muito bom na frente do zagueiro, o zagueiro que é ruim, ele passa. Quando o volante é ruim, o zagueiro ruim aparece. Então, o Gabriel sair do Palmeiras, ele expôs muito zagueiro ruim que negociava que era bom. Tem o Gabriel, com o Gabriel tem que ganhar do Curitiba. Não, do Curitiba tem que ganhar. Tô falando assim, o jogador. Tipo, eu acho que Vitor Ramos, Domênico, com todo o respeito, não é jogador pra jogar no Palmeiras. Esse menino que veio do Curitiba aí, esse gol que ele deu pro Cruzeiro, não existe. Não pode dar um gol daquele, cara. Nem na vara. Mas vocês querem achar pros nossos times agora zagueiros de onde? Ah, mas é ruim os caras, Sombra. Mas é, vocês querem fazer ruim. A safra é ruim. Fora o Gil do Corinthians, quem são os zagueiros que estão nos times aí que vocês falam, isso é zagueiro pra jogar? O Vitor Hugo é, você vai ver. O Gemerson é bom. O Gemerson é bom. Do Atlético, o Gemerson é bom. Ah, o próprio Manuel Cruzeiro. O Manuel é ruim. Só um minuto. O Cruzeiro vai bem. É ruim, Manuel. É todo mundo zagueiro. Quero ver um dia tá jogando na Seleção Brasileira. Ah, mas Seleção Brasileira não é mais também parâmetro. Tão ruim que tá, né? Então, pra você ver. Nem na seleção você não, mas você tem jogar. Alguns. Não, mas pros padrões do futebol brasileiro, Sombra, você tem o Manuel, que é bom jogador. Bom zagueiro. O Gemerson é muito bom. Não é? Eu gosto. É Manuel, o Gemerson é bom. O Gustavo Henrique dos Santos, ele acabou se machucando lá, mas ele tava demonstrando antes da lesão que era bom jogador. Ah, o Jeromel é bom. Não, mas esse é uma promessa. Não, o Gil não é bom. O Gil é o melhor zagueiro do Corinthians. Então, tem jogador bom. Todos esses nomes que vocês estão falando, um dia vestir camisa da seleção. Quero ver todos esses nomes que vocês estão falando vestir camisa da seleção. Só um minuto. Gente. Só um minuto, já acabou o programa. Tá bom, amigo, vamos lá. Placar de amanhã. Acho que 2-1 Palmeiras de virada. Só isso? Tá bom, vovó. Tá bom, vovó. Amanhã eu quero me divertir. Amanhã 3 pontos, tá ótimo. Não precisa 0-0, tá bom. Então tá bom, meu velho. Quer mandar abraço? Mandar um amo ela pra minha esposa, socorro. Socorro, hein? É, você vê. Tem que fazer ela pedir socorro, né? Ah, aí salva a hora, hein? Mandar um beijo pros meus três filhos, minhas duas filhas, a Natália, a Nicole e pro meu filho Matheus. Boa. E um chupa pro Nildo e pro Davi. Boa, velhinho. Boa, velhinho. Beleza, cara. Obrigado. Falou, abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Esse foi o momento Sem Parar. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. E a promoção Avião do Estádio 97 continua. E dessa vez você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. U2. Fique ligado aqui no Estádio 97. Anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor vai ganhar passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show, com direito a acompanhante. Leia lá o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Apoio Singapore Airlines. Cara, a Singapore tem, olha, as melhores refeições a bordo, refeições gourmet, inspiradas no seu painel internacional de top chefs para encantar os passageiros. Também apoio da agência Catalana de Turismo. Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Quem é que não quer ver U2 em Barcelona, não é não? Ó, tá passando o avião. Passou o avião, hein? Que beleza! Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. HDI Seguros, Ed Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, velho, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas? Com certeza é um que compra pão líquido, velho. É o gente. Gabriel Rodrigues de Camargo. Gente, ó, um abraço pro Márcio Careca aí. Ô, mano, ele pediu pra você dar um abraço, que ele é corintiano e ele gostou do gente. Um abraço aí pro Márcio Careca. Um abraço pra galera. Um abraço pra galera da Eliar que veio assistir o programa aí hoje. É nóis. Bacana. Valeu, muito obrigado a todos. Boa. Da Eliar. É legal que eles deixaram aqui uma bateria de amostra. A gente vai dar um choque amanhã ao vivo no Mamilo do Rude. Nas manchetes do programa a gente vai fazer aí. Não talvez. Pode ser no do Mota? Pode também. Ser também. É que o Mota curte, é. Porra, capaz mas o Mota é tanto, gamar. Ali é tanta gordura que ele nem sente, cara. Ele deu uma sugestão melhor, viu, mano? O Mota faz a chupeta. Olha aí. O Mota faz, não precisa nem pedir duas vezes, hein? Todos que ligaram, que legal, também. Né, RG? Que piadinha chula no final do programa. O que fez, pô. Não foi, não. Ele jamais faria uma piada dessa. Você não tá bem hoje. Você deve estar comendo pão. Foi ele mesmo, trouxa. Não, você deve estar comendo pão líquido também. Pela campanha, tá certo? De um mundo melhor. Nenhum produto pode ser pesado no estado in natura. Que isso? Todos os produtos devem ser pesados, próprios para consumo já. E amanhã não, ao contrário. Amanhã não perca o meu pessoal do metro aqui. Não, entendeu? Não. Os produtos eles não podem ser pesados in natura. Eles têm que ser pesados já prontos. Mas você o pão, quando você vai na padaria, mas a base do produto, pronto. Meu Deus, a base do pão, tem que ter um preço, certo? Por quilo. Tem que ter um preço. Aquele quilo é estipulado quando o pão ainda tá naquela forma, antes de ir pro forno. Não! É sim, é sim. Eu vou trazer um padeiro amanhã e o dono da padaria. Tchau. Traga. E todos os ouvintes que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio 97 volta amanhã. No oferecimento da Esser, construindo com valor. Também BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br. Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E é isso aí. Amanhã tem mais Estádio às 5h30 da tarde aqui na Energia. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Programe-se. Energia Máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Acorde para a noite da sua vida. Electric Daisy Carnival. Pela primeira vez no Brasil. Electric Daisy Carnival. Dias 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Electric Daisy Carnival. Garanta seu ingresso para o EDC em ticketsforfun.com.br. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Loja de música oficial Google Play. Realização Time for Fun e Insomnia. Saiba mais em edcbr.com. Electric Daisy Carnival. Promoção exclusiva. Energia 97. A rádio oficial do Electric Daisy Carnival no Brasil. PRB. O PRB completa 10 anos em agosto e se orgulha de ter construído uma história limpa, repleta de bons serviços prestados à nação. Por onde passamos, deixamos boas impressões em vez de manchas. É esse espírito republicano que temos levado por todo o Brasil. Convido você, cidadão de bem, a caminhar com a gente. Felice, eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Partido Republicano Brasileiro. Major Lazer e DJ Snake. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Os produtores do Tomorrowland Brasil e da Spirit of London se unem para trazer a São Paulo